você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, tá começando aqui a edição do Estádio 97 pela Energia 97, em nome de Acer, construindo com valor, também em nome de promoção, chegou a sua vez consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97, boa tarde. E aí? Boa tarde. Suave. É... E tudo assim bem mesmo, seu Bento? É, aí. Que coisa. Tudo bem, seu Bento? Que desespero, hein? É. Seu Bento não apareceu aqui, peraí. Seu Bento. Tudo bem? Agora vem. Você viu quem subiu, seu Bento? Pô, rapaz, que pena. Subiu em Ioná Magalhães. É. Baita atriz, hein? Foi uma baita atriz, hein? Grande gente que fez homenagem. Com todo o respeito, já homenageei muito. Grande Ioná. Oh, respeita, mano. A mulher morreu. Tipo. Grande Ioná. Vai falar que ficou pensando nela. Vocês estão loucos. Não, ele falou que pensava quando ela era jovem. Ah, mas mesmo assim, ela morreu, mano. Ué, mas é ele. Respeita, mano. É. Saiu com mais de 50 anos, velho. A Playboy. Essa Playboy também perdeu a moral, hein, mano. Não, essa não. Você é louco, essas horas. Agora Playboy aí, mano, tá aparecendo. É mais fácil ver um nu aqui na rádio do que na Playboy. Ô, mano, você que acompanha tudo, tá por dentro de tudo aí. O que você achou do nu do Giannichini lá? Quem? O que ele fez? Giannichini. Pô, você acha que eu vou ficar vendo o Giannichini pelado? Você não viu o Vampeta? Você não viu o Vampeta? Vi nada, mano. Isso, que farinha é esse aí? Tazora, RG. É, o Giannichini. É, depois de velho, velho. RG curtindo coisa. Pergunta pro Beijo, se ele... Exóticas, mano, hein? Esse é o seu Bento, mas é melhor a gente mudar de assunto. Vamos lá, já que tá falando com ele. Tazora, RG, eu vou ficar vendo o Giannichini pelado. E aí, Bento, firmeza, mano? Tudo bom? E aí, mano? Legal, mano. Beleza. A gente se prepara aí pro final de semana contra o Flamengo. Já ingressos esgotados faz tempo já. Faz tempo. O problema do Corinthians mesmo, se tem que algum problema, são os cartões amarelos, mano. Aqui, ó. É, tem alguns jogadores que estão pendurados ali. Renato, né? Augusto, Elias, Wagner, Love e Marco estão pendurados. Mal. É, e pode ser que, né, não vai jogar lá depois no contra o Atlético Mineiro lá, entendeu? Mas o Corinthians tá tranquilão, né, mano? Só olha, tá Bento, treino aí, só treinando. Eu, se fosse o Tite, eu ordenaria, tô falando sério. Eita, lá vem. Pra que todos os jogadores que estão pendurados aí tomem cartão de maneira proposital contra o Flamengo pra poder se poupar já pra outra partida que sucede o jogo do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro é tão freguês do Corinthians, mas tão freguês, se o Corinthians pegar o Atlético Mineiro desfalcado de 4, 5 ou 6 jogadores, o Corinthians é capaz de ganhar. Então, querendo ou não, Bento, eu se calma, sou o Tite... Calma. Não, é verdade, meu gato. Eu não tenho meias palavras, não, velho. Calma, eu falo calma que precisa ser dito. É, o Corinthians, se pegar o Atlético Mineiro desfalcado, vai ganhar também, porque tudo conspira para que o Corinthians seja campeão brasileiro. Isso é fato. Que rodada? Eu espero, Motinha, que seja contra o São Paulo. Por quê? O São Paulo será o antepenúltimo jogo, Domênico Gato. Ah. E se o Corinthians preservar essa distância aí de 8 pontos pro Atlético Mineiro, nessa rodada que é a antepenúltima do Campeonato Brasileiro. Faltando nove, né? Faltando aí, talvez aí, três jogos, tá certo? Nove pontos em disputa. E o Corinthians aí com uma vantagem aí de 8 pontos. Se permanecer com essa vantagem, até 7 pontos ali. Se o Corinthians conseguir vencer o São Paulo, é campeão já naquela rodada do Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que o Corinthians vai conseguir manter essa vantagem sim pro Atlético Mineiro e possivelmente, nas minhas contas, o Corinthians será campeão contra o São Paulo. Mas, ô Bento, eu queria também aqui dar ênfase numa campanha que o Corinthians está participando, claro, e outros clubes brasileiros também já participaram, que é o Outubro Rosa. Ah, legal isso aí. Outubro Rosa consiste para que uma mulherada se cuide, aí faça exames aí de combate, né? O combate ao câncer de mama. Exatamente. O Corinthians ele também está participando aí de 26 a 30 de outubro aí. As mulheres corintianas ali que se inscreveram, elas vão estar podendo fazer também essa mamografia lá na arena, tá certo? Inclusive no domingo também salientar que o Corinthians aí também tem um projeto chamado Time do Povo, que busca crianças carentes aí nas comunidades. E domingo aí a molecada da quebrada ali de Taipas vai poder estar assistindo o jogo aí. O Corinthians está buscando aí a meninada carente aqui, não tem condições aí de estar podendo assistir. É bacana aí essa campanha que o Corinthians tem participado aí também. Tanto a Outubro Rosa, tá certo? Inclusive aqui tá o logo aqui, ó. O Corinthians é preto e branco. E o Outubro é rosa. Então acho é legal. Vários times fizeram, né? Já entraram com camisa. Sim. Legal essa campanha, conscientização aí, porque o câncer de mama tem muitas mulheres que acabam não dando devido valor ou importância. Não dão o devido cuidado, né, Domênico Gata? Acabam não fazendo os exames periódicos ali que poderiam detectar, talvez, ali a doença logo no início. O pessoal acaba, talvez, aí deixando pra lá. Então é importante a mulher. É uma doença tratada, né, mano? Com certeza. É uma doença tratável. E a música. Descoberta no começo. E a música que vão cantar pro Guerreiro domingo. Vai ter música? Essa eu vou cantar. Guerreiro diz como se sente. Voltar pra casa do Timão. Mundial você nos deu, mas vai ter que aprender que o Corinthians é maior do que você. Ah, isso é uma bobagem sem tamanho. Nossa, sem rima. Volta a falar. Tem, o nosso rima, forte é nossa rima aí. Não, porque eu não cantei com a melodia. O nosso mesmo forte, assim, velho. Não cantei com a melodia. Rima, mas pera melodia. Lá, pera é lá. Um rap, viu? Isso é um rap? O que é isso? Eu tava falando, é aquela música idiota que os argentinos cantaram lá na Copa do Mundo. Como se sente lá. Na Copa do Mundo? Ah, é com esse ritmo? Vamos ver. Com esse ritmo ela deve ficar mais ou menos assim. Vamos ver. É. Qual que é a música? Essa eu vou... Como que é o começo? Eu não vou falar, porque eu acho que é uma cretinice. Não, não vou falar. Não, é melhor você pensar fora do ar e treinar fora. Eu tava falando uma campanha legal pra caramba. Atrapalhou, mano. Eu tava falando uma campanha legal pra caramba, ele me para pra falar de musiquinha do Guerreiro. Mas falou da campanha, muito legal. Não, mas tem que falar, é importante. Como é que é, Bá? Guerreiro diz como se sente... Voltar pra casa do Timão. Mundial você nos deu, mas vai ter que aprender que o Corinthians é maior do que você. Então a rima agora é sim, legal. Acho que rima. Não tem rima. Não tem rima. Acho que tem. Essa música é a música do Surdense. Uma coisa é encaixar na melodia. Mas rimar é outra coisa. Guerreiro diz como se sente. Aí tem uma batida. Voltar pra casa do Timão. Pagando pra buscar. Você já me perdi. Você não sabe rimar. Você inventou. Mas melodia. Deixa eu te falar, Benja. Precisa rimar um pouco. É melhor. Mas falou. Falou aí. Mas eu volto a falar aqui. O Renato Russo aí falou. Cada torcedor aí pode se portar da maneira que ele achar mais adequada. Mas o negócio é o seguinte: com relação ao Guerreiro, ok. Ele ganhou lá o título mundial pro Corinthians, ele foi protagonista. Pronto. Ponto. Bacana. Foi bem remunerado pra isso, tá certo? Ele foi bem pago pra isso. Então ele meio que não fez nenhum favor. Ele cumpriu a obrigação dele porque o combinado era esse. Com relação aos caras que vão xingá-lo, eu acho que o torcedor tem o direito também, porque cada um reage de determinada maneira, Domênico Pugato, quando o jogador acaba saindo do clube, da forma como o Guerreiro saiu. Só que o negócio é o seguinte, eu particularmente vou tratá-lo com indiferença. Já falei isso daqui há 2, 3 semanas e volto a repetir. Eu acho que eu não me sentiria à vontade em xingar um jogador que fez o que ele fez, ali mesmo tendo essa conduta ridícula que ele teve quando ele foi pro Flamengo, não com relação a jogar no Flamengo, ao fato dele ter dito que não jogaria em outro clube brasileiro depois ter voltado atrás e assinado com o Flamengo. Tenho o direito de fazer isso? Tenho o direito de fazer isso, mas eu particularmente não concordo. Achei que faltou palavra pro Guerreiro. Achei que ele não foi homem suficiente para cumprir o que ele se predispôs a fazer. Mas beleza, não vou xingá-lo. Eu prefiro usar minha voz, RG, pra exaltar o Corinthians e gritar o nome do clube, do que ficar xingando o jogador A, B, C ou D. Então, mas o guerreiro que se dane, velho. Mano, é isso que eu não tô... Sincero e honestamente, eu não tô entendendo, Domênico Gato. Corinthians, numa semana de clássico, contra, segundo, coloca o seu maior rival em termos de torcida, essa coisa toda. Não, por isso não tem rivais aqui no Brasil. De grandeza, né? Corinthians e Flamengo. Aí na semana do clássico, Corinthians presta a ser campeão brasileiro. Cara, Guerreiro toma manchete, faz 15 dias que os caras estão falando de Guerreiro, velho. Porra, eu não entendo isso, cara. O Wagner Love hoje é muito mais jogador que o Guerreiro. O Sheik não falam nada, né? Não, é só Guerreiro. É só Guerreiro. Mas de louco não, é verdade. O Wagner Love hoje tem 10 gols no campeonato brasileiro. Guerreiro tem só São Paulo. Vamos que estão ficando isso aqui, não dá. O Wagner Love tem o triplo de gols do Guerreiro, quase. Guerreiro, se eu não me engano, tem 4. Mas peraí, o time do Wagner. O time do Wagner Love. O time do Wagner Love deixa o Wagner Love na cara do gol muito mais vezes que o time do Guerreiro deixa ele. Vai discutir o método. Acabou. Amanhã é um reforço importante pro jogo, hein? Michel Bastos. Michel Bastos amanhã tá relacionado com a partida. Só mesmo o Breno e o Carlinhos ficam no refis, não vão enfrentar o Santos. Tem que jogar, né? Voltar a jogar o Michel. Voltar amanhã, vai jogar. Quase 15 mil ingressos vendidos, né, para o jogo de amanhã. Mil, 16 mil ingressos vendidos. E o julgamento lá do Maidana vai ser marcado. Maidana. Foi marcado por um dia antes. Véspera da eleição. Maidana. Inclusive a eleição aí, o pessoal. Não vai dar em nada, não. O pessoal tá reclamando. O quê? O pessoal vai dar em nada. Maidana. Vocês acham que pode dar em alguma coisa? Vai dar uma multinha. Não vai dar nada. Não vai dar em alguma coisa. O mais grave que eu acho que pode acontecer. O mais grave que seria ficar sem contratar. Isso não. Mas eu acho assim, das possibilidades que tem, eu acho que pode acontecer o São Paulo poder ficar sem contratar um ano. Ah, difícil, Montinho. Eu acho que pode ser, mas é muito difícil. Concordo com você. Mas pode ser muito difícil. Muito difícil acontecer. Eu acho que pode acontecer. Quem que vai punir? A CBF? Não, é a STJD. E o Rogério Ceni também vai entrar no chibalai que reclamou? Então, o STJD também. O Rogério foi denunciado por ter reclamado da arbitragem durante o intervalo contra o jogo contra o Vasco. Né? Então pode pegar uma peninha aí alguns jogos. Puta vida. E aquela história, o pessoal tá dentro do São Paulo, a política tá falando, os caras. Tem muita gente reclamando aí. O pessoal da oposição tá reclamando que deveria ter dado mais tempo pra eleição, não 15 dias e tal. Que o Leco colocou a eleição muito perto, né? Não dá tempo de articular. Aquela história. Então, o São Paulo não tem oposição, né? Não tem nenhum candidato até agora. Que a gente saiba, só o Leco mesmo que vai concorrer. Vai ficar, o Paulo Amaral tirou. Imagina. Só o São Paulo não tem oposição? O Brasil também não tem. Calma, Dom Leginho. Vamos estocar vento, que você ganha mais. Não quer. Vamos estocar vento, então, meu amor. Então, não tem aí a perspectiva é que o Leco seja o único candidato da eleição presidencial de São Paulo. Entendi. Né? E pro jogo aí, o São Paulo tá preparando. O Breno, com certeza, não vai jogar. Nem o Carlinhos. Nem o Carlinhos. Mimaram o Breno? Não, o Breno ainda não tá totalmente recuperado. Estão com medo de colocar ele e quebrar, né, mano? Então, ele vem a dois, três jogos aí, sendo preservado. O Carlinhos também é um sim, 20 não, hein? Esse é impressionante. Carlinhos é impressionante. O Carlinhos precisa tomar biotônico, ele machuca uma fraqueza, no treino. Né? Ele machuca no treino. Ele machuca na casa dele. Incrível, então, cara. É isso. Boa. Tá certo. Bom, esse é o Estádio 97, né, seu Bento? Daqui a pouquinho mais as duas últimas agremiações. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome de Esser, construindo com valor. De impermeabilizantes, recubre plaste. Máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? E o Benjamin começa vindo com um recado importante de BV Financeira. RG! Pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Sim. Basta você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha só, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Dodozito. Estádio 97. What the fuck não, Palmeiras? Fala de nós, seu Bentô. Não, Xixi, tá louco? Ah, não, era o Fluminense. Manexi. Dá nem pra falar. Ainda pra fazer aguardando a melhor formação para a próxima partida. Amanhã, hein, seu Bentô? Amanhã, hein? Amanhã, no Marca, vai de reserva, né? Ou vai titular? É, então. Aí, porra, mas aí não tem jeito, hein? Marcelo Oliveira tá de olho, né? Tá de olho? É. Tá vendo quem vai colocar em campo após a partida do final de semana que os... Foi bem, né? Os jogadores esquentaram, corresponderam. Sim, sim. É, mas o único que acho que é certeza mesmo é que o Lucas Barrios será o atacante amanhã. É. Ele vem se preparando para esse jogo. Ele gostou de meter gol no Maracanã, né, contra o Fluminense. Ele foi bem, ele meteu dois lá, né? É. Barrios, o ataque deve ser Barrios, Gabriel Jesus e Dudu. 22 jogadores relacionados. É, eu acho que deve sim. Deve ser isso aí, né? É. Acho que o ataque se então... ele for um cara, o Marcelo que... viu direitinho o jogo último, ele tem que pôr o Alione pra armar o time. Ele põe um Alione centralizado pelo meio de campo, ele coloca Dudu de um lado, Gabriel do outro e o Barrios no centroavante, né? E aí vai ter que meter dois volantes, aquela história que a gente já conhece. Agora vamos ver. Vamos guardar, né, Domênico? Zé Roberto, mais um ano até o final de 2016. Fechou, né? E eu, fechou. Se fosse o treinador... Se eu fosse o Marcelo, eu colocaria o Zé lá na lateral. Se eu fosse... Fixo atrás. Fica... Não, não precisa. É lógico. Fica lá. Porque ao mesmo tempo que o Zé pode trocar de posição. Ele pode ir pro meio, entendeu? Ele pode fazer aquela função. Ele pode ganhar um cara nesse sentido, entendeu, seu Bento? É a minha opinião, né? Colocaria ele lá, mas não deixaria que ele subisse, entendeu? Porque o Zé, quando sobe, ele não consegue voltar, infelizmente, por causa da idade, né? Nem que o Zé é um cara que se cuida bastante. Se eu fosse você, faria mais festas de casamento e tocaria micareta no casamento. Não, cada um na sua. Então não me cobre pela escalação. Preciso cobrar, eu sou torcedor, preciso cobrar. Ô, seu Bento, mas só isso? É isso, o Zé Roberto... Amanhã, 10 da noite, é isso? Ele falou que o Zé Roberto renovou. Renovou. Fechou até o final de 2016. Aí. Primeiro jogo lá? Ele deve encerrar a carreira no Verdão. Primeiro jogo lá, deixei daqui. Primeiro jogo lá. Então, o troço é o seguinte, Domingo. O importante, Domingo, é fazer um golzinho lá, hein? Eu já acho que você vai falar. Qual é a retrospectiva? Eu já acho o seguinte. Deus, né? Eu acho que é importante você jogar num jogo desse aí. Fluminense, como é que vocês estão? No sim, erro, velho. Não, Fluminense. O Palmeiras só perde pro Inter. Esse ano, nós jogamos duas vezes com o Fluminense, né? No Campeonato Brasileiro. Ganhamos aqui e dois, acho que foi 2-1, né? Isso. E lá metemos 4-1. Então é bem tranquilo. Mas aquele jogo de 4-1, o Fluminense tava ruim demais. Mas ele também não tá muito bem agora. Mas, Domênico, o ideal... Não, deu uma assim, viu? Mas, melhorou um pouco. Melhorou. Mas como acha este Cruzeiro e Fluminense? Ah, melhorou. O chocolate que o Cruzeiro... O Cruzeiro meteu dois. É o que eles têm lá, meu. Não, reserva. Mas quem que não jogou? Que jogou? Não sei, jogou... Então, claro, jogou todo mundo. Jogar todo mundo reserva. Não, senhor, assistiu o jogo, jogou Fred, jogou o que eles têm lá. Agora, sim, Domênico, ó, sinceramente, hoje... Pro Palmeiras é o seguinte, amanhã, né? É jogar no erro. Esperar o Fluminense criar, fazer lançamento de profundidade. Atrás, mas lá é campo grande, pô. Então, mete os dois caras rápidos na ponta. Que eu tô falando. Mete as costas dele. O Dudu e o Gabriel. Sim, mete nas costas dele, acabou. E vamos que vamos, velho. Bola vamos longa e já era, velho. É isso aí. Esperto. É aqueles lances de jogar em profundidade. Isso. Joga no erro, pô. Porque o Gabriel é corredor. Correria, Dudu rápido. É corredor, rápido. É isso aí. Com um cara no meio campo que estica a bola e vai. Sim, tá. Vambora, né? É isso aí. Já o peixe. E agora o Santos. Let's go! E aí, Sabino? Então, RG, tudo certo? Tranquilo. Como é que tá preparando o time pra amanhã? Tudo tranquilo? Força máxima ou não? Concentrado. Porque o jogo é importante, é jogo grande. E temos que... É clássico, que, né, temos, não, né, RG? Temos que levar pra Vila um bom resultado. RG, todo mundo lembra a imprensa em geral, até o Renato... Um empate. Seria, ó. Empate é bom resultado. Olha, com gols. Empate com gols. 2-1 é um bom resultado. Empate. 2-1 pra quem? Não. Se for pra perder, 2-1 é um bom resultado. Tá. Se for empate, é um bom resultado. Melhor, né? E se ganhar, é um excelente resultado. Empate com gols. Se for pra perder, que seja 3-2. Mas 0-0 é perigoso. Perder com gols. 0-0. 0-0 é o resultado mais complicado. 0-0 é complicado. Eu sou totalmente contra essa regra aí do gol fora. Porque legal. O time que tá em casa fica com medo de sair pra atacar, velho. Eu acho uma porcaria também. Legal. O time que tá em casa fica com medo de tomar gol. Eu perguntar, por que vale durante o campeonato todo e na final não vale? Na Libertadores é uma porcaria. Assim. Na Sul-Americana também. Copa do Brasil vale. Não, mas na Libertadores é assim. A Sul-Americana também igual. Ah, mas... A Champions League é assim. Mas é uma outra discussão. Mas a Champions League é campo neutro. É um único jogo. Então. É campo neutro. Mas no fim, um único jogo não tem como ter gol fora. Mas no fim da competição, você discutir isso, tá errado. O que foi assinado lá atrás. O assinado não é caro. Não adianta. Então tem que jogar em cima da regra. Sabe por quê? Olha, quer que eu te falo por que tem que ter gol fora? Por quê? Eu tenho uma teoria. O gol fora, ele minimiza a possibilidade de uma partida ir a pênaltis. É muito difícil você ter dois resultados iguais. Muito difícil. Eu acho pênalti legal pra cacete. Não acho não. É emocionante. Pra quem tá assistindo. Emocionante. Pra quem torce é horrível. É legal pro time dos outros. Pra quem tá torcendo, não. Então, ele minimiza... Tá, pode ver, as chances de ter pênalti é muito raro. Mas, Domênico Gato, sabe o que, que eu acho? Eu respeito a tua opinião, mas eu penso assim. Quando você joga dentro da tua casa com medo de você tomar um gol, você não se joga forma que você deveria em casa. Medo, e aí você joga em casa com medo, falando, ó, não posso atacar e sufocar como eu deveria. Tem muitos times que metem goleada. Todo treinador fica ressabiado tomar um gol em casa. São Paulo ele fecha o time. São Paulo pegou o Goiás. Foi na Copa do Brasil, Goiás? Não, Goiás foi campeão brasileiro. Tomou três. Que ele pegou. Meteu três aqui. Quando vai. São Paulo com o Ceará aqui perdeu 2-1. Tudo bem, acontece, perdeu, mas foi lá e ganhou. Mas não joga atrás, ô Portugal. O Santos não vai ficar jogando atrás, porra. Não tem isso. Não existe. Eu tenho medo. Eu acho que acontece. O negócio é fazer resultado, velho. Você não pode. Eu não vai sair porque tem medo de qual é a diferença de 2-0 e 3-1? Time bom. Mim, é a mesma time coisa, bom. Porra. Time bom, não tem medo. Você não pode ter medo. Você tem que buscar a vitória sempre. O regulamento às vezes te zoa. Zoa pra quem tem medo. Pra quem não tem time. Tem que jogar. Não adianta discutir isso. Agora já foi. Já foi. É relevante. Entendeu? Mais pra uma próximas oportunidades. Só encher linguiça isso. É. Tá certo. Esse é o Estádio 97. A partir de agora, então, só os ouvintes. Hoje é terça, né? Ouvintes virgens, né? Hoje são ouvintes que nunca ligaram, meu amigo RG. Ouvintes virgens. E olha, quem ligar aqui, dizendo assim, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho, ganha um kit muito legal de Bozano. Sim. E um par de ingressos para Kidzania, que é muito legal também, tá bom? Então vamos lá, participando todo mundo a partir de agora, 32847097, também em nome aqui de BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, né? Com a BV você sempre pode mais. Nada para comer aí, Domênico? Esse monte de gente aí, produção. Tem na mesa do Botem. Vira os peitos, hein? O que tem na sua? Porque... Batatinha. Porque é o seguinte, velho. Essa porra de horário de verão. Vai até quando essa porra de horário de verão? Começou ontem. Então, aí hoje eu acordo. Aí hoje, porque meu relógio biológico, ele funciona legal. Aí acordo meio-dia. Que hora que você acorda? Acordei meio-dia. O que aconteceu? Tava o SPTV no ar. Que a Neuza foi embora, porque era 1 da tarde. Pianeus? Quem é Pianeus? Porra de horário de verão. RG? Você acorda meio-dia. Tá, agora eu tô acordando a 1, porque é horário de verão, porra. Você tá falando sério? Todo dia você acorda uma hora da tarde? Desgraçada, velho. A tia Neuza não colocou sua comida. O RG tem razão, o horário é ruim. É ruim mesmo. Mas só que acordar também meio-dia não dá. RG. Mas agora é 1 hora. Você piorou. A teoria é outra. Essa vida, RG. Não é que o horário é ruim ou é bom. É o seguinte, deixa um horário só então, porra. Se esse é o melhor, não fica mexendo. Exatamente. Pra que ficar mexendo nessa merda? Esse horário é o melhor? Isso é verdade. Deixa esta porra aí. Isso é verdade. O problema é esse. Mas era legal, vai. Eu acordava meio-dia. Mas o quando eu tava bem, eu acordava meio-dia, era bom pra caramba. Mas João Cláudio, tudo bem. O Portuga tem razão. Deixa essa porra lá. Já que é bom, deixa esse. Por que muda depois? Por que muda depois de um burro ruim? Isso, aqui, é bom. Isso aqui não é o relevante. Deixa essa porra aí. O relevante é outra coisa. RG, você acorda 1 da tarde todo dia? Não, agora eu acordo meio-dia. E acorda 1 agora pro relógio. Meu relógio biológico. A hora. Eu tô certo. Ele tá certo. Aquelas porra de relógio tá tudo errado. Ok, você acorda. Não sou obrigado a olhar a hora que eu acordo e ver. RG, conta um pouco pra gente. Você vai almoçar hoje? Hoje eu não perdi a hora, Dom. Ah, então você tá sem almoço. Mas você não foi comer fora? Faz uma arroja, um miojo. RG, conta um negócio pra mim. Você acorda. No horário de verão, você acorda a 1 hora. É. Aí as pessoas têm uma curiosidade. E aí, como que é o decorrer do dia pra você? Ah, é. Acordo. Agora até levantar e você vira um pouco para um lado. Tem aquele soninho gorjeta, não tem? Tem soninho gorjeta. Pô, ele sai da cama na hora dele vir pra rádio, porra. Ele sai da cama na hora dele vir pra cá, querendo. Aí você dá uma viradinha pra hora. Uma viradinha pro outro, entendeu? Aí... joga um videogame. Aí vai. Você dorme, aí você era tão legal quando eu acordava meio-dia. Mas esse moleque maloqueiro. O Alezinho tá vendendo a história. O Alezinho trouxe o... Chato pra porra. Ô, RG. Ah, não fala assim do menino. E aí você dorme que horas, RG? Ó. Pô, não é, nós estamos falando da vida. Deixa o moleque, pô. Não é, as pessoas têm curiosidade de saber o dia-a-dia das pessoas aqui. E esse estilo de vida do RG é interessante. E aí, RG, você acorda uma hora, aí tem um sono gorjeta. É. E aí? Tipo uma e meia você levanta. Isso. E aí? Levanta. Mas se é aposentado, né? Abra a janela, aqueles. Às vezes tá um solzão, aquela coisa. É, igual hoje. E a academia lá embaixo? Você parou de fervendo. Fumar, né, RG? Não fumou mais, né? Não, não. Boa, RG, parabéns. Aí olho parabéns, lá, já. Aquela piscina... Academia? Aquela piscina me olha, eu olho pra piscina. Mas você piscina não vai. Ah, dá uma preguiça, aí eu... Não vai. Você tem preguiça de ir à piscina? Você tá aí, meio... Aí eu não me vende de preguiça. Olha, a sua vida tá mais ou menos parecida com a vida dos baianos. Porra, assim, brincadeira! Não, os baianos trabalham, os caras trabalham. Não, mas é assim os baianos. Mas aí, RG, aí na você verdade, olha... Uma coisa aí, maravilhosa, os baianos, uma coisa linda. Uma e meia, RG, aí? Aí você vai pra piscina, não vai? Não vou. Aí o quê? Assiste sessão da tarde, aí, jornalzinho? Aí tem aquele lance da academia, né? Fazer uma academia. Mas dá preguiça também? Puxar um ferro. Dá preguiça? Coisas. Então, eu fico pensando, pô, puxar ferro, velho. Pô. A troco do quê? Academia. E aí dá preguiça. Aí eu vou pra cozinha. E aí? Aí você não acha nada pra comer. Aí eu fico prostituto. E pra beber, tem alguma aí coisa? Uma fruta. Pra tomar teu negócio? Pra dar uma matadinha. Pra tomar teu negócio ou não? Pra enganar. Pra tomar? Não. Pra enganar aí uma perinha, uma maçã. E agora dá uma fome desgraçada. Aí você vem pra rádio. Aí eu venho pra rádio. Aí não tem aí nada. Aí eu tô botando o dia todo na rádio. Nada, nada. E aí eu pergunto pra você, você anda cansado, RG? Um pouco. Nada, trouxeram nada aqui? Não, mas eles aqui nada. Um pouco, velho. Os caras esqueceram de nós mesmo, viu? Ah, esse programa aqui já foi. Já foi melhor. Já foi outra ideia aqui. Vamos aos ouvintes virgens. Sensacional. 3, 2, 4, 7, 0, 9, 7. E você que tiver curiosidade sobre a vida do RG... Pode ir lá, pode ir lá. Faça a sua pergunta pro RG hoje, façam, né? Façam suas perguntas. E o RG hoje poderia começar a dar dicas... De como viver bem, né, velho? E isso não é viver bem? O que eu acabei isso falando? É ruim? O que eu acabei falando? Pra RG dar dicas de como viver bem. É. Só já tive também... essa vida, RG. Era só legal pra tá caramba. Bem, tá bem monetariamente, né? Pô, Mota, você ia dormir tarde, mesmo. Eu acordava uma hora, era bom pra caramba. Também não. Tem que estar tá bem monetariamente. Ó, café... oh, o mais legal disso aí, sabe o que era, RG? Eu ia até a padaria... E pedia café da manhã. Lembra? E os caras almoçando. É, nossa, os caras ficavam putos. Os caras olhavam pra você com ódio, velho. E os olhos do Mota inchado pra caramba. De óculos escuros. Aí você pedia um carioca, um café carioca grande, uma média, né? É um pouco manteiga e o cara ia pedir almoço. O cara ficava vamos bravo. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. As Druba tocou, tem ouvinte pra participar. Toma banho. Virgem. Só virgens, hein? Porra de horário de verão, deixa um horário só, por. Alô? Alô? Oi, da onde fala? Da onde fala de novo? Outra da padaria, vez, porra. Da padaria. Que é shit. É da padaria, tudo alô? Bem? Velho. Era, alô. Oi, alô. Nossa, de energia? Não, não. É da padaria. É da Eletropaulo. É da padaria, só um minuto. Oi. Só um minuto. Oi, quem fala? Não, Gisele, não acredito. Baralho! Isso, velho. Gisele! Começou um homem, agora uma mulher. É, tua esposa, portanto. Não, minha mulher não é. Minha mulher se ligava. Fala o nome inteiro. Ô, morcega, calma, fala o nome. Calma, gente, calma. Calma, vamos lá. Peraí, que tá tendo uma bagunça na minha casa. Hoje... Gisele. De Góis. De Góis. Martins. É Góis. Quantos anos tem, Gisele? Eu, 3.1. RG. Hoje. 3.1 numa terça-feira como esta. Mataram a mãe da Toia. Mas deixa eu lembrar você que tem horário de verão. É, e mataram a mãe da Toia também. Dependendo do time que ela torcer, aí eu vou falar, aí Gisele, é Góis. Ah, não, RG. Sim, sensacional, como não? Ah, não. Ah, como não? E qual que é o bairro que você mora, Gisele? Ah, é Vila São Nicolau, é Vila Industrial, né? Mas isso é Vila Industrial, Zona Leste. Isso, Zona Leste é o quê? É Corinthians. Aê! Nossa Senhora. Que é isso? O que é isso? Amor, não é gosto, velho. Tudo bem? Nossa, muita alegria falar com vocês. Tudo alegria bem, é toda nossa. Vocês. Alegria é toda nossa. Tô... É, não. Ontem, desde ontem, tentando mais de 100 ligação. Aí coloquei meu marido pra tentar. Eu falei, não, você vai tentar... Pau mandado. Você fez seu marido, o seu marido, você fez ele de telefonista, velho. Apesar dos outros integrantes aqui estarem desdenhando da sua participação. Não, eu não tô. É legal ver a sua alegria em falar conosco. E a sua em falar com ela. Eu não. É verdade. Eu também não discordo. Quando o cara liga mais de uma vez, vocês ficam reclamando. Não, eu não reclamo de ninguém. Eu acho que o ouvinte, independentemente de... Posso falar? É que esses cuecas não deixam as mulheres ligar. Esses cuecas... Porque fica um monte de cueca aí. Verdade. Não deixando as mulheres falar. Eu quero ligar, eu quero falar. É o mano que saia. É a mano. Tem razão. Eu quero mandar um chupa pra essa véia aí, que eu não aguento mais essa véia, meu. Essa palmeirense chata, muito chata. A véia não tá aqui hoje. Hoje ela tá fazendo book rosa. Não, hoje ela... Que véia. A dona Olímpia. Tá lá com o presidente hoje. Ela foi fazer laqueadura. Ela fez o book rosa hoje, não dá. Ela não tem só um parceiro. Ela é muito chata, mas não se esqueça. Mas não se esqueça, não existe palmeirense chato. Não se esqueça. Não se esqueça que um dia a senhorita também vai ficar velha. É. Será? Sim, todos. Não, mas ela pode ser uma velha legal. É. Ô, mano, peraí. Ô, mano, voltando uma parte aí, o que que a velha tá fazendo? Ela foi fazer laqueadura, porque como ela não tem um parceiro... Nessa idade? É. Ela ainda é fértil. Ela é fértil? Então, como ela não tem um parceiro fixo, ela preferiu fazer isso. Ela não tem um parceiro fixo, é isso? Sim. Que momento. Mas, a velha faz book rosa. É, para, Benjamin. Você pegou uma, meu. Com a mãe de dois integrantes. Já pegou uma. Pô, você é burrinha, mano. Desculpa, qual é o seu nome? Gisele. Uhum. Você acha que o Corinthians será o campeão brasileiro 2015 ou você ainda tá com os pés no chão e tá mantendo a humildade diferente do Benjamin? Não, eu tô mantendo a humildade ainda, tá? Uhum. É, que nem como eu fiz com a Libertadores de 2012, tá? Uhum. Não comemorei. Uhum. Nenhum dos jogos, não comemorei, ficava sempre dentro de casa, ouvindo as piadinhas, só fui comemorar no último jogo, tá? No último, quando realmente ganhou, tá? E eu sou humilde e eu vou esperar até o final do campeonato, só isso. Mas eu acho que vai ser, acredito que vai ser campeão. Você acha que será campeão em qual rodada? Ah, provavelmente umas duas antes, acredito que umas duas antes. Olha, será porque que o Atlético é muito chato, o Grêmio também é chato, são times chatos, o Santos também tá na pegada agora, que eu tava prestes pra gritar Série B pra eles e não deu pra gritar. Não chupa, Gisele. É isso, RG. O marido da mulher tá lá do lado, RG. Ah, mas tudo esse bem, é pau mandado, hein, velho. Mas é pau mandado, ficou ligando pra ela há 3 horas. Meteu o marido de telemarketing, velho. Liga aí. Então você acredita que o Corinthians vai ser campeão contra o Sport, jogando fora de casa? Provavelmente, acredito sim. Porque o penúltimo jogo do Corinthians é contra o Sport e o último é contra o Avaí, em casa. Meu marido tá mandando dizer aqui que é contra a bicharada, entendeu? Mas é que eu não gosto de falar assim. É contra a bicharada, campeão! Mas assim, ó, ele não sabe nada, tá? Ele não sabe nada. Quem sabe de futebol em casa que sou eu, tá? Deixa eu te perguntar, e com relação ao Guerreiro, qual que é o seu sentimento com relação a ele? Não tenho mágoa nenhuma do Guerreiro. Em 2012 ele foi um baita jogador, tá? Vestiu a camisa do Corinthians certinho. Tenho nada contra ele, mas também não vou ficar agradando, entendeu? Porque eu fiquei super chateada com o que ele fez, tá? Na saída e tal. Mas não vou ficar melando ele, não. Ele faz a parte dele lá no Flamengo agora, o que ele fez no Corinthians fez e já passou, entendeu? Não vou ficar chateada com ele, não, e tal. Não, mas é o que eu penso também. O meu sentimento com relação ao Guerreiro hoje é de indiferença. Eu acho que a torcida do Corinthians não pode ficar aí pensando em ofender o Guerreiro e deixar o objetivo principal, que é apoiar o time, de lado. Eu acho que o Guerreiro já passou, ele conseguiu um título com a camisa do Corinthians, mas hoje o tratamento aí, eu se fosse torcedor do Corinthians, é porque eu não sou, eu sou profissional. Mas se eu fosse torcedor do Corinthians, o meu tratamento seria... Não sei. Como é que é? Volta aí, peraí, como é que é a história? Você é o quê? Eu, se fosse corintiano, eu trataria o Guerreiro com indiferença. Se fosse. Eu acho que esse é o tratamento que a torcida... Você não é corintiano. Você é o quê, então? Você é jornalista do Futebol Clube. Eu torço pro Esporte Clube Corinthians Paulista, mas quando eu tô no ar, Mote, eu sou profissional. O torcedor fica do lado de fora. Eu só acho que não é legal a semana inteira, ninguém toca no assunto. O único cara na mídia que fica falando dessa coisa do Guerreiro, de musiquinha, é o Mano. Ninguém toca no assunto. Mas você falou da musiquinha, não foi? Não, porque o Mano pediu. Não, o Mano, tu puxou assunto. É só o Mano toda hora. Ô, Gisele. Guerreiro. Fala pro seu marido ficar quieto aí. Gisele, teu marido tá falando alto aí. Ai, enche o saco. Pau mandado. Separa dele. Mas bota chifre nele. É mala, eu falei que é mala. Todo mundo, mas eu tenho educação, entendeu? É. E assim. Bota chifre nele. Não! Isso não pode. Eu queria saber como que eu faço pra, sei lá, pra assistir um programa aí, participar ao vídeo, sei lá. Desde que você não traga essa mala aí, que você casou, verdade. Não tem problema nenhum. Chupa aí, ô trouxa. Ah, chupa pra mandado, ficou ligando pra mulher aí, ó. Não, mas sabe. Senão nem ia comer comida em casa hoje. Ô, Domênico, sabe o que foi? É porque assim, desde ontem eu tô tentando ligar, não conseguia. Já faz tempo, né, que eu tô tentando ligar. Certo. E hoje meu cachorro passou mal, eu fiquei com ele o dia inteiro no hospital. Ah, tadinho. Tá melhor? Tá melhorzinho. Aí, graças a Deus. Falou, eu vou tentar ligar pra você. Eu falei, não, nem vai conseguir. Aí conseguiu, você vê como que são as coisas. Falei, cachorro, não esquece, hein, moto. E. Ô, Gisele. É, você como uma corintiana, eu ganhei aqui, eu queria agradecer também o pessoal do Corinthians aqui que trouxe pra mim uma camisa aqui do Outubro Rosa. É muito bacana a iniciativa. Mas eu acho que é mais legal você que é mulher tá utilizando essa camisa do que eu. Então eu vou te presentear com uma camisa do Corinthians aqui da campanha Outubro Rosa, tá bom? Ó, que legal! Boa! Maravilha. Tem que fazer, tá, tem que fazer o teste, viu? Câncer de mama, pra ver. Isso é importante, que muitas mulheres não fazem. E você sabe que é o câncer tratável. Então, só quando demora pra detectar, então não pega. Então, o pessoal tem que fazer. Tem que ir lá fazer. Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha. Isso, é verdade. É muito importante. E assim, eu queria saber como eu faço pra ganhar esse... Sei se hoje tá tendo, que eu não tava ouvindo, entendeu? Saindo aqui de Zane, eu queria levar meu filho. Ah, mas você tem que falar a frase da Bozana. É. Peraí, deixa eu ver se eu lembro de ontem. É a Bozano. Só a Bozano. Peraí. Tem o quê? O que tem? Tem o melhor barbeado. Eu vou ajudá-lo. Ó, o negócio é o seguinte, mas ó, atenção. Vai ser a primeira, ó. Vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar agora aqui pra ajudar qualquer ouvinte. Você fala isso, mano. Não, mas eu tenho um bom coração, Domênico Gato. Eu percebi que você tem. Ó, Gisele, o negócio é o seguinte. Eu vou dizer a frase aqui uma vez só e depois não adianta os outros ouvintes que participarem do programa pedir pra que eu repita, porque eu não vou repetir. O cara tem que gravar a frase, tá bom? Ó, atenção. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Boa! Você ganhou um kit top com produtos Bozano e ganhou um par de convites pra Kidzania também. Aí você vai levar o seu garoto, tá bom? Maravilha, e eu posso ir? Quem é o pai da criança? Oi? É você e a criança. Mãe, né? É o responsável, pode ser a mãe ou o pai. Puxa vida! Ah, não, ele não merece. Sou corintiano. Deixa o mala aí, ô velho. Ele vai ficar em casa aqui cuidando do cachorro. Cuida aí, faz a janta aí. Faz a janta, limpa a casa. Tá bom. Outro! Eu adoro vocês, que vocês Obrigado. São minha companhia. Do serviço quando eu saio, que eu trabalho na Moca e moro aqui na Avenida Industrial. Então eu pego vocês, praticamente vou até às 8h30, assim. Pega nós. Ouvindo vocês. Isso, obrigado. Quando eu tô no carro, eu tô na até minha moto. Até 8h30? Eu ouvi até 8h30, já 8h30? Ó, e ela pega a moto dela, bem. Continua nos ouvindo mesmo. Eu fico até várias horas, até a hora que acaba o programa, eu tô ouvindo vocês. Boa. Beleza. Enquanto isso... Outro, meu amor. Tchau. Beijo. Outro. Beijão pra você. Bom, o Dodô. Lembrança de Adir. Tá fazendo o quê? Pera. Ô, Dodô. Tá difícil, hein? Você acha que deve ter dado dor de cabeça pro escritório do Aidar, toda essa confusão, não? Por quê? O escritório do Aidar soltou uma nota hoje. Em relação a quê? O escritório da advocacia dele, aqui, ó. Quem que falou? O Aidar SBZ Advogados comunica que Carlos Miguel Aidar retirou-se da sociedade na data de hoje. Carlos Miguel já não exercia suas atividades junto ao escritório desde abril de 2014, quando assumiu o cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. A rotina do escritório e os trabalhos desenvolvidos para seus clientes não são afetados com a sua saída. Afetados não, deve ter sido beneficiado. Mas deveriam mudar... Os caras emitiram uma nota... Deveriam mudar essa razão social, então, porque não tem como falar que não participa, né? É, complicou, hein? É, Domênico? Porra. Porque o nome dele tá lá, velho. É, o nome do escritório, velho. Então, o cara era sócio. Aí, mas ô Motinha, por exemplo... Já tá todo mundo sabendo que ele ia pedir licença do escritório. Mas ô Motinha, o fato do escritório emitir uma nota... tudo bem, o escritório pode falar que o cara não participa mais, etc e tal. Mas o nome dele ali ligado com o próprio escritório, hoje é nocivo, Domênico. Porque vão fazer associação. Por mais que o escritório não tenha nada a ver com a situação, e claro que não tem... Mas ter o nome desse cara ligado ao escritório hoje é nocivo. E outra, como ele não se defende, não fala nada, é mais uma possibilidade muito forte dele ser muito culpado disso. Quando o cara não pode deixar chegar num ponto desse o nome que tem. A coisa mais importante na vida de um homem é o nome que tem. É difícil. É verdade. Difícil. Complicado, hein? Complicado, hein? Tá certo. Esse é o Estádio 97, é bom, na bom. Energia 97, na verdade. E agora o Mano vem com um recado de Bozano, mano. Vamos falar. Opa, de isso aí, Domênico Gato. Vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode te proporcionar isso daqui, RG número 2. Diga. A Bozano pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania, cara. É, legal. Olha só lá, que legal. Hein? Você não conhece a Kidzania? Vou te explicar. A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa fábrica de chocolate, ela pode trabalhar numa pizzaria, e lá ela ganha uma moeda local chamada Kidzu. Kidzu. Ela vai poder trocar por presentes ali na própria Kidzania. É uma experiência legal demais, RG. Tanto para a criança, quanto para os pais também. Boa, e nessa semana, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui, disse o seguinte... Ó, presta atenção, hein, porque eu não vou repetir novamente. O cara tem que gravar essa frase, ó. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania. Olha só que bacana, hein? Boa. É um convite pro pai e um convite para o filho. Qual é a frase, mano? Qual é a frase? Repetindo, hein? Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Boa. O cara ganha um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha só, tá rolando alguns jogos aqui, né? É. Na Liga, né? Dos Campeões, aqui, por exemplo. É o torneio que ninguém vê, ninguém consegue ver a Liga dos Campeões. Por exemplo, ninguém sabe. Paty Borisov 0. Barcelona tá vencendo por 2. Ah, né? Isso é zebra, hein? 2-0. Paty Borisov. Um gol do Neymar. Tá, por quê, Domênico? Esse Paty Borisov é o melhor Paty Borisov de todos os tempos. É, nunca houve um Paty Borisov tão forte quanto esse. Por enquanto, 23 minutos do segundo tempo. O Arsenal vai jogando em casa com o Bayern, 0-0. Tem mais aqui, ó. O Dinamo de Kiev, 0. Chelsea, 0. 21 minutos do segundo tempo também. Tem mais jogos? Não. Deixa eu ver se tem mais jogos aí. Bom, é isso aí, por enquanto. Depois eu vou falar dos outros. Ô, Domênico, o cara quando tem estrela e é bom, é incrível, né? Tem que ter o conjunto da obra completo. Porque Neymar tava aqui... Foi bom aqui, ganhou todos os títulos aqui pelo Santos. Estão chamando ele de Reymar em Barça, não lembrei de você. Você que criou isso aí. Aí veio a cobrança. Pra ser precisa bom, tem que provar tem que... na Europa. Fiz aí pra Europa. Aí o cara foi pra Europa. Pelo amor de Deus. Aí ganhou lá, né? Foi campeão lá, foi artilheiro lá. Aí o Messi se machucou. Aí neguinho disse: não, agora tem que chamar a resposta. Tem que mostrar que é o cara. Tem tudo de novo. Agora o cara tá metendo, acho que é 5 gols em 2 partidas já, né? O cara... Isso. É incrível, né, cara? Quanto mais cobra, mais o moleque assume. Mas o que você achou dele falar que tá chateado com o Santos, por causa daquela história toda, RG? Processo. Ele tem todo o direito de dizer isso, porque ele na consciência dele, deve achar que. E ele não fez nada errado. Que não fez nada. O Santos tem toda a razão, tem todo o direito, por quê? Pelos milhões que ele foi vendido. E se esse dinheiro não entrou nos cofres do Santos, onde tá? Então, velho, pô. E o RG, chega a ser até patético, eu não sei o que o pai do Neymar tem na cabeça. Ah, esse é mas... artista, né, mano? Ele colocar a situação ali como se o Santos tivesse... O vilão. É uma situação escabrosa, porque em momento algum, cara, em qualquer lugar do mundo, nada, Domênico Gato, nada, absolutamente nada pode custar mais, por exemplo, a comissão do que o próprio produto. E foi o que aconteceu com o Neymar. O Santos recebeu, acho que talvez, 17 milhões aí pelo Neymar, e o pai do próprio atleta recebeu 30 milhões. Como que a comissão do agente custou mais do que o próprio jogador? É maior que o principal. A mesma coisa, mano, RG, você faz cada pergunta, hein? Ó, eu falo o seguinte, RG, vende meu carro. Ó, meu carro custa 10 mil. Aí você vai lá, você fala, difícil, não, beleza, vou vender seu carro, mano. Só que aí eu falo, você pega uma comissão aí de 2, você fala, não, mano, a comissão que eu quero é de 18. Eu vendo seu carro por 10, mas a minha comissão é de 18. Como assim? É inviável, cara, é inviável. E o pai do Neymar achar essa transação normal é um absurdo, é brincar com a inteligência de todo mundo. Ele é chamar todo mundo de tapado. Ele é artista, velho. É verdade. É absurdo. Mas ele é esperto. Bom, o pior de toda essa história é o Neymar ter jogado o Mundial... já assinado com o Barcelona. Isso foi o pior de tudo, eu acho. Tudo é ridículo, viu, Mota? Todo o processo, Neymar, mas eu a acho... saída do Neymar foi ridículo. Eu sei, mas falando isso aí dá uma margem muito grande, né? Pra várias histórias, pô, né? Mas nem precisa, né? Só o fato do presidente do Barcelona ter pedido pra sair. É. Né? O escândalo que foi. A diretoria do Santos na época que concordou com a venda. Bicho, se você vai mexer na caixinha de Pandora, né, você, nossa, tá louco. Teve um ouvinte que mandou aqui, o Bruno Travessos, mandou aqui e falou que foram dois gols com assistência do Neymar. Ele não fez gol hoje, Foi assistência, é verdade, agora que eu tô vendo aqui. É, ele não fez nenhum gol hoje, então ele fez aqueles quatro lá naquele jogo, né? É. Mas em dois jogos, quatro gols. Mas calma, o jogo não acabou ainda. É, pode ser que ele faça, né? Mas não vale, deu assistência, obrigado. Vale. Também é ruim. O Bruno Travessos que mandou a mensagem aqui, né? Quem mandou a mensagem foi o Gabriel. Gabriel C.S., mas ele não mandou nenhuma mensagem. Nenhuma consideração. Não falou nada. Tá testando o aplicativo. Enchendo o chão. Gilson Novaes, com relação ao horário de verão, só tem, obviamente, no verão, porque pois o dia com a luz natural tem duração maior. Jura? Portuga, mas, João Animal, deixa eu te falar uma coisa, João Animal. Jura não que é verão, João Animal. O horário de verão no Brasil entra antes do verão. Sua vesta quadrada. Verdade. Eu nunca vi um horário de verão que não é no verão, é na primavera. Seu investido. João Animal. Mas o que o vídeo está falando. Não, pera lá. Furo. O horário de verão é um rótulo, gente. Mas agora, nessa época do ano, os dias eles já são mais longos. Então, por isso que implementam o horário de verão nessa época. É que no Brasil, o horário de verão é antes do verão. E a crítica que faço e que muitos fazem é que o objetivo do horário de verão é para economizar. E não se economiza porra nenhuma. Fala o seguinte, cara, se o horário é bom, mantém eixo pro tempo todo. Para de ser zé. Não, mas tá não tem como manter tudo. Então deixa um sol. Porque, por exemplo, em outras estações do ano, o dia ele passa a ser mais curto novamente. Então não tem necessidade. Mas o que? Escurece mais cedo. Tem lugar dos Estados Unidos que 8 horas da noite é sol. O Carlos Vasconcelos, pergunta aqui. Pessoal, me tira uma dúvida aqui. O tal do Aidar, ele não geria a Santa Casa? Não. Era o Calil, era o adversário dele na eleição que desistiu antes. Também era do São Paulo. E também está tendo problemas. O cara confundiu Aidar com Abdala. E também ele tem um problema muito grande nas costas. Outra dúvida. Esse cara entendeu. Você sabe não vai se no os Google. Jogadores usam as camisas somente em um jogo? Em time grande, sim. Eles doam depois ou dão pra alguém? Jogam, né? Não doam. A maioria tem um negócio chamado caixinha de jogador. Que faz os caras deixam lá autografado e tem gente que compra e aí divide o dinheiro pra funcionar. Tem jogadores que trocam no intervalo do jogo com outros jogadores e tem jogadores time pequeno, acho que tem que devolver pra poder lavar. Time pequeno, se não, dependendo do time, não usa. É, dependendo é uma do camisa, time. Um fardamento pro jogo, não. Não. Não, o time grande vira o primeiro tempo, troca de camisa, né? Sim. Geralmente troca de camisa. Sim. Mas não tem cabimento, você tá todo suado. Aí você vai pro intervalo, descansa e volta suado. Suado. Mas time pequeno volta. É, porque aí não tá. Ai, que fresquinho que você é. Ai, que bichinha. Ai, seu treino. A roupa fica colada. Se ele prestasse atenção no programa, eu presto. Tanto é que eu tava esperando você terminar sua frase ridícula pra. Tá vendo como é que é? Os caras se incomodam, né? Se incomoda que a gente acorda, levanta tarde. Se incomoda porque toma banho duas vezes. Tudo. Porque quer voltar sequinho do intervalo. O Mota é paranoico. Eu sou mais perseguido aqui. Da vida dos outros. Eu sou mais perseguido em todos os lugares. Aqui. Fala, Mandinha. Chegaram muitas mensagens aqui, Animal. Como é que é, Domênico? Tem uma Rogeriette assistindo o programa. Tem o quê? Rogeriette. É um fã do Rogério. Leonardo Piazentini. Toma vergonha. O que é isso? Chupa, então, Léo, chupa Mano e Domênico Imparcial. Roberto Abi mandou aqui. Você tem barba na cara, velho. Roberto Abi, vai doar sangue, velho. Olha, hoje eu faria uma parada técnica no programa. É? Mas tá muito chato, cara. Domênico, o departamento médico do Palmeiras é uma... Não posso ler isso aqui. Por isso que eu tô te falando. Olha, para 10 segundos o programa, vamos conversar entre nós. Dá o cone e tentar, silêncio, coloca o cone. E tentar voltar, dá tempo aí de recuperar o programa. Vamos fazer a pauta. Tá chato. Chato. Põe o cone. Põe o cone, Põe o cone, silêncio. Você sugere o quê? Não, essas coisas a gente não tem que discutir. É, no ar, né? Não dá. É 10 segundos, o cone, e a gente volta com o programa totalmente repaginado. É. Põe o cone. Eu tô errado, Basílio? Cone, cone. Ô, RG, eu tô errado? É, pode segundos. Fazer uma tentativa. 10 segundos a gente se resolve. Não aqui. Mais que isso. Não. Não mais, põe um cone. Então, cone de silêncio. Ué. Estamos de esse volta. Esse som da Curtis Blow? Esse é. Falei? Ah, já colocou, já voltou com música. Começa a anunciar de novo, vai. Vamos começar. Não com abertura, nem com manchetes. Vamos ao momento sem parar logo de cara. Legal. Vamos começar. Vamos ao momento sem parar do estádio 97. Alegria! Que momento? Três ouvintes. Você vai dar o quê? Uma suíte no motel? Três ouvintes agora na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos. Use o app sem parar táxi. Olha as drogas tocando aí. Hey, e o petrolão, hein? Alô! Jesus. Alô! Aí, ó. Brasil, meu. Também não tá ajudando. Falar, alô? Véio. Alô? Quem fala? É o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bem, meu? Tudo bom, Domênico? Tudo bom. Guilherme do quê? Guilherme Miltos da Silva. Miltos? Ah, Miltos. Que beleza! Dois de mim, é meu plural, Miltos. Que beleza. Tá certo. E quantos anos você tem, velho? Eu tenho 26. 2.6 RG hoje. Esse aí miltou, hein? Sensacional. Tá. Quantas primaveras, meu amigo? 2.6. 2.6? É. É uma criança. Aí, produção, 2.6. Muito obrigado. Nossa Maria. E o bairro, qual é? Eu sou da Jardim Vista Alegre, quero ver o dom da Jardim. O quê? Jardim Vista Alegre, é isso? Ah, mas eu vou dizer algo pra você. É a primeira existe vez. Existe Jardim Vista Triste? Existe. Quando tá cansada, tá triste. Esse ouvinte, tem certeza que ele não ligou? Porque semana passada, ligou. Ouvinte do Jardim Vista Alegre, hein? Duvido, nem. Só eu tenho o telefone lá, pô. Ah, só você. Só você mora lá. O que ligou é Zona Norte. Pô, tem plano de expansão, hein? É Zona Norte. É isso aí, Zona Norte. É ali perto da Brasilândia. Era aqueles telefones que pagavam uma fortuna, né, velho? Não é? É isso aí, mesmo. Então fala, acertou, GPS Man. Falou. Mas e aí? Vamos em frente. No vácuo. Nós paramos o programa, fizemos uma parada técnica. Mas os ouvintes também não cooperaram, o programa vai continuar chato hoje. Velho. Vamos em frente. Ó, ouvinte morto. Eu adorei esse ouvinte, parabéns. Deixou o beijo no vácuo. Vamos em frente, Domingo. Você ouviu ele falando? Vocês ouviram? Vocês falam tudo junto, eu não consigo ouvir. Essa risada Não dá pra entender nada, cara. Desculpa, viu, Guilherme? Essa risada forçada dessa histérica aí. Qual que é o time, Guilherme? Não foi nada. Qual o time? Eu sou o Corinthians, sou o torcedor do Corinthians. Toma aí, mano. Chupa aí, outro. Não, você não torce pro Corinthians, tem que falar assim, eu torço pro melhor clube do planeta, velho. Maior clube do planeta, isso aí. Provar no campeão brasileiro. Nada pode ser maior. Cadê a sua imparcialidade? É seu lado jornalista ou seu lado torcedor? Tô sugerindo para que o torcedor exalte o clube que ele torce. Mas você não é humilde? Você não falou que você tá com um probleminha de garganta, é? Isso aí é bom. Tá passando mal. É poderoso. Porque ele tá trabalhando muito. Vamos falar de Corinthians. É isso aí, mano. Olha aí, amigo, tá brincando. O Corinthians ele não vai jogar aqui na Copa do Brasil nesse meio de semana, porque o Corinthians decidiu priorizar ganhar o Campeonato Brasileiro. Ai, meu Deus. Aí, o Corinthians ele decidiu, diferente de outros aí que não tem muito o que fazer, tem que brigar com outros aí por determinados títulos, o Corinthians escolheu disputar só o Campeonato Brasileiro e possivelmente vencerá o Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, acho que o Corinthians será o campeão. Você concorda comigo ou você acha que o Corinthians ainda pode ter uma surpresa aí no meio do caminho? Mano, se o Corinthians continuar jogando a bola que tá jogando, fazendo esse futebol bonito, redondinho, fazendo gol, não perdendo ponto pra time pequeno, jogando bem, fora e dentro de casa, cara, o campeonato pode ser do Corinthians. E o amigão, só se acontecer algum terremoto aí, alguma coisa pra tirar esse título. Eu acho que nem o terremoto, cara, porque talvez aí se o terremoto quebrar todos os estádios brasileiros. Se o Corinthians tiver que jogar no Acre, em algum estádio que esteja de pé, o Corinthians possivelmente vai pra lá e vai ganhar o jogo. Mas, ô, amigo, vai lotar o estádio, né? É, concordo plenamente. Torcida do Corinthians aí tá dando um show no Campeonato Brasileiro. E já vem dando há muitos anos, né? Torcida do Corinthians não é modinha, não, velho. Torcida do Corinthians acompanha sempre. Desde a época do Pacaembu, a torcida do Corinthians aí tem uma briga. Talvez aí no ano que não foi a líder de público no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians briga sempre entre as três melhores ali, as três que estão sempre disputando essa maior média de público. A torcida do Corinthians prestigia sim. Isso é benéfico pro clube. Mas, ô, amigão, com relação à campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, se o Corinthians preservar o aproveitamento que tem, o Corinthians ele tem tudo, até inclusive, para fazer a melhor campanha de todos os tempos do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. O Corinthians vai fechar esse ano com chave de ouro, hein, mano? Isso é verdade. Tava olhando pra reportagem e o Corinthians tá bom praticamente em tudo, né? Em todos os aspectos que ele demonstra dentro do campeonato, saldo de gol, melhor defesa, gol menos vazado, tudo perde... Corinthians tá bem, cara. Tem que continuar assim. Só perde empate, né? É, o Corinthians ele tem a melhor campanha. Isso aí. Ele tem o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, ele tem o melhor saldo de gols, consequentemente, o maior número de gols marcados, o menor número de gols sofridos, a melhor campanha como mandante, a melhor campanha como visitante. Como mandante, RG, o Corinthians, em termos de pontos, ele tá um ponto atrás do Santos, mas o Corinthians ele tem um jogo a menos como mandante do que o Santos. Sim. Mas se você tirar uma base pelo aproveitamento, o aproveitamento do Corinthians dentro de casa é melhor que o do Santos também. Então, acho que colocar em xeque, tá certo? Como muitos idiotas aí gostam de sugerir, que a arbitragem ajudou o Corinthians. Mas já passou, não tá acontecendo mais. É desmerecer, pararam, é desmerecer um trabalho magnífico realizado pelo Tite, cara. O Tite sim é um semideus. Mas faz tempo que não tem nenhum favorecimento pra clube nenhum. Assim, o campeonato é ruim, mano. Como eles, não? Eles, não, então, é isso que eu ia falar. Foi prejudicado então, o campeonato é ruim. Esse negócio de mão na bola, bola na mão, a pior palhaçada, e isso é usado como critério de dúvida pra favorecer ou ferrar algum clube. Isso é a minha opinião. Agora, o jogador tem que jogar sem o braço, isso, às vezes, né? Tem que jogar paralímpico, o cara sem os dois braços. Aí é o seguinte. Isso é verdade. Aí é o seguinte, velho. Quanto ao Corinthians, faz muito tempo que não há nenhum erro escandaloso. Os outros times, o Atlético Mineiro. A diferença, e eu gosto muito do Atlético, hein? Mas vou falar. A diferença foi uma. Um time ganhou de 4 fora, o outro tomou de 4 fora. Então essa é a diferença. Ó, Corinthians e Atlético. Fazer o quê? Tem duas palavras. Tem duas palavras que sobram no Corinthians que falta para a maior parte dos times do Campeonato Brasileiro: regularidade e qualidade. O Corinthians é um time irregular e é um time que sobra qualidade. Quando isso o Corinthians precisou se desfazer de alguns jogadores ali, no decorrer do ano, até estávamos no Campeonato Brasileiro ainda, no começo do Campeonato Brasileiro, saíram o Sheik, saiu o Guerreiro, saiu o Fábio Santos, saiu o Petros. O time do Corinthians ele deu uma capengada, porque era um momento delicado, financeiramente falando, o Corinthians também não estava bem, o Corinthians estava com algumas contas ali pendentes com jogadores. Ninguém sabia qual seria... ninguém sabia direito ao certo como seria o futuro do Corinthians, mas eu vendo aquele time do Corinthians, eu achei que o Corinthians tinha qualidade. Eu falei, mais cedo ou mais tarde, esse time do Corinthians aí vai engrenar novamente, eu confio no trabalho do Tite. O time do Corinthians mostrou que tem qualidade mesmo, cara. É um time que se preservar essa base pro ano que vem, que possivelmente agora no final do ano, novamente vem essa porcaria dessa janela europeia, que agora não é mais europeia, temos a Ásia como concorrentes também, enfim. Pô, agora você tem o mundo todo. Tem uma série de outros mercados que antigamente não incomodavam, RG, que hoje incomoda. Então os jogadores podem deixar o Corinthians, cara. Mas se o Corinthians preservar essa base pro ano que vem, entra novamente como favorito para a conquista da Libertadores, ou não? Com certeza. Todo ano. Tem que manter esse meio de campo, cara. O meio de campo do Corinthians joga muita bola mesmo. No jogo da Arena, contra o Joinville, eu tava lá. Muito legal ver os caras jogando. É muito certinho, o cara toca a bola bem, volta para marcar, tudo isso. Que isso? Falando que o programa tá chato, fica fazendo essa chatice na frase do ouvinte. Você acha que o Jadson vai ser convocado na próxima convocação? Eu espero que não, beijo. Espero que não, porque como vocês já falaram algumas vezes, parece que quando o jogador vai pra seleção vem uma zica, meu, com ele, que é embaçado. Eu gostaria que o Jadson não fosse convocado. Não fosse. Não, nem o nosso goleiro também, não. O Sombra, que é amigo dos caras da CBF, falou pra mim que ele vai ser. Não pode ser. Não pode ser, como o Domenico fala. Olha, o Sombra me disse hoje isso. Olha, mas nas últimas convocações, aí um que tem contrariado isso aí, eu concordo com você, sim. Tem jogadores que voltam da seleção e parece que deixaram o futebol lá. Mas o Lucas Lima não foi assim não, hein? Voltou e continuou jogando bem. Mas o Lucas Lima mete bola pro Ricardo Oliveira, é gol, né? E o Elias, Elias quase 20 gols aí já. E o Elias também. O Elias também voltou jogando bola. Agora, nesse comentário do Mano, pro ano que vem, eu acrescento, vou repetir, mano. Penso que os dois times brasileiros que, se não tiverem muitas alterações, que entram forte para a Libertadores ano que vem, eu penso que seja o Corinthians e o Santos. É que o problema do Santos, RG, é a parte defensiva, né? Não, mas a defesa do Santos não inspira lá grande confiança. Mas dá pra... Então, mas aí é que tá. Precisa de uma contratação pontual. Tem um meio campo e um ataque que compensa essa deficiência lá atrás. Agora, nada que não possa ser corrigido, né? Porque aí é diferente você corrigir só um setor do que um time inteiro, né? Não, mas eu concordo, RG. O Santos ali preservando ali o Thiago Maia, tendo o Renato, tendo o Lucas Lima. Tem uma galera boa ali pra... Tendo ali na frente pelo menos pra fazer... Não tô dizendo que vai ser campeão. O Gabigol, o Giovani, o Ricardo Oliveira... Mas pode fazer frente, entendeu? Ô, amigão, se você fosse diretor do Corinthians hoje, tivesse talvez ali o poder ali de ter a caneta numa mão e o cheque na outra, dentro da realidade do cenário nacional, você traria quem pra vestir a camisa do Coringão no que vem? Cara, nome assim, não sei se falar o nome ao certo. Mas acho que deveria um pouco mais a lateral do Corinthians. Lateral? Pegar um jogador, não vou falar, o jogador, o Daniel Alves do Barcelona. Não o Daniel Alves, mas do estilo dele ali pra ocupar um pouco o Fagner, quando o Fagner estiver machucado ou acontecer alguma coisa, pra ali pra ocupar essa vaga. Porque o Edilson, às vezes, cara, dá vontade de entrar no campo e bater na cara dele, velho. O Domênico tá fazendo campanha pro Apodi no Palmeiras. Você queria o Apodi no Corinthians? Não, né? Não tô fazendo. Não, o Apodi é só jogador do Chapecoense. Só deixa o Apodi lá. Meu Deus. O Apodi só pode ir lá. Pô, amanhã tem Chapecoense e River. River Plate. Vai deitar e rolar. Mas, amigo, vou te falar, cara. O Apodi, eu acho que ele é meio peladeiro. Ele joga meio igual o Paulo Baier. Ele não respeita a posição. Ele corre o campo inteiro. Ele joga onde acha que tem que jogar. Mas, por exemplo, tem um lateral lá, o Pikachu. Esse cara nome? É bom jogador. Esse sim. O Pikachu é bom jogador. Esse sim. As pessoas podem ironizar, viu, pica, RG? Pica. As pessoas podem tentar ironizar o cara pelo nome que ele tem. É Iago, né? É Iago Pikachu. Tá na moda o jogador chamar Iago agora. Tem Maidana que deu enrosco. Não, senão o São Paulo fica louco, hein? É, porque já deu enrosco aí do Iago Maidana, mas ó, esse Pikachu. Que ninguém conhece. Sabe bater na bola. É bom jogador. Corinthians também tem Iago. Tem. O zagueiro que joga de lateral esquerdo. Ô, RG, de onde surgiu esse nome Iago, que agora é moda no futebol? Iago é um nome, como chamam lá os espanhóis, que ficam de cidade em cidade. Nômades? Não, é os ciganos. É verdade? Não, é um nome cigano, sim. É um nome cigano. E por que voltou à moda? Tinha uma época que era Cauê, lembra? Kaique. Vai dar volta, né? Deve ter alguma, no mínimo alguma novela aí, deve estar fazendo sucesso com alguém chamado Iago. Isso que o RG falou? O que o RG falou que eu tô vendo aqui meu Twitter aí? Nossa, você andou com o RG. Por que esse nome Iago tá na moda agora? Teve alguma novela aí? Na moda. Pô, só Iago... apareceu esse, pô. Não, senhor. Vamos lá, ó. Sim, senhor. Iago do Corinthians, Iago esquerdo do Rolo São Paulo, Iago... Ó, significado do nome Iago. Significa. Não, mas esse é com I. Esses Iagos estão tudo com Y. Acho que minha avó saberia, mas sem chance. Tua avó tá aí? Se foi pra... Morreu? Mas o Pikachu acho que faleceu. Então como é que você fala que tua avó ia saber? Então, ela sempre soube isso aí. Essas perguntas difíceis, ela sempre soube. Era o mestre. Era tipo o Domênico. Sabia de tudo. Coitado aí, Domênico. Fala aí, qual que é a origem? Ah, agora eu peguei uma bíblia aqui, cara. Eu vou pegar uma. Olha o tamanho do extenso. O programa termina em dezembro, se eu for ler. Alguém sabe a origem do nome Iago? Tô cadê pegando aqui num outro site. Aqui, uma outra foi no banheiro. Ó, Iago. Com I ou com Y, é o mesmo significado. Meu Deus. Significa aquele que vem do calcanhar. Aquele que o quê? Aquele que vem do calcanhar. É primo do tendão de Aquiles? Ou é o Aquiles. Que Deus o proteja. Iago é uma variação do nome Iago, que é com I. É uma das versões em espanhol de Jacó. Vindo do hebraico, aí vem um nome... Eu tinha que saber isso. Jacob. Tá vendo? Jacob, fala. Jacob. Jacob. Meu Deus. Mas é origem espanhola esse nome? Sim, tá falando aqui que sim. Ah. Pô, sua vez surgiu falar, a partir cara, do aramaico. Qual que é você falou cigano, animal. Espanhol, cigano. Não, você falou cigano. Isso aqui não tem nada a ver com cigano. Qual espanhol. Qual que é a pronúncia desse nome aramaico aqui, ó? Iqba com um acento. Iqba. É isso mesmo ou você tá... Meu Deus, como chegamos nesse assunto? Meu Deus. Esse louco. Desse... Acadiano, que também vem uma pronúncia aqui que eu não Iqbu. Sei. Iqbu. E ao árabe. Aqui. Que quer dizer calcanhar. Essa. E que significa aquele que vem do calcanhar. Ou seja, Iago nada mais é do que uma rachadura de calcanhar. Isso aí. Discutir que o meu nome Deus. Iago. O Guilherme, manda seu abraço pra quem você quiser meu que estamos no momento de separar. Vamos lá. Posso, manda um abraço. Tá, primeiro, desculpa o beijo, beijo. Tô no meio do terminal Cachoeirinha, cara. Tá muito barulho aqui. Eu não escutei o que você falou aquela hora. Você tá perdoado, velho. Foi mal, foi mal. Se mas Deus aí, perdoa, eu perdoa também. Parabenizar o programa. Muito obrigado. Desde 2012, antes de conhecer o campeão da Libertadores. Um amigo meu, André Celari, que indicaram vocês, falou, escuta lá que os caras são bons. Desde então, escuta até hoje, tá? Muito obrigado. Abraço a todo mundo aí da mesa, todos. Sem exceção. O Baca é muito gente boa, sempre que troquei ideia com ele no Twitter. Boa. Cuidado, hein? É isso aí. Obrigado. E obrigado. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Guilherme, trocou um abraço ideia, pra você. Trocou ideia com o Bá no Twitter, um abraço. Rumo ao título. Vai falou, Corinthians. Falou, abraço. Falou, Domênico. Abraço. Valeu. Bom dia pra vocês aí. Esse valeu. É o momento sem parar, sem parar, três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, mais ouvintes. Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Fala, Lucas, tudo bom, meu? Putz, consegui, tudo ótimo. Lucas do quê? Tudo bom. Lucas do quê? Do Rio Verde. Lucas Souza da Silva. Não, tá ruim a ligação, Lucas. Tá longe. Tá ruim. Que é Viva Voz, o que é? Melhorou, Domenico? Oh, melhorou pra caramba. Porra, aí sim. Ficou melhor? Ficou... Melhor. Lucas do quê? Souza da Silva. Quantos anos, Lucas? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, era o Senhor Cristo, meu pai, o Senhor Cristo. O RG é 3.3 hoje, como é que fica? Eu pergunto a você. Ah. Com essa cotação aí do dólar, você acha que alguém Lucas alguma coisa? Sensacional. Sensacional. Demais. Tá muito Lucas pra fazer. Olá, compras, tudo bem? Né, dólar subiu novamente. Tá muito Lucas pra fazer. Quanto que tá o dólar agora? Olá, tudo bem? 5 e pouco. Não, estou não. Brincando, tá quatro, estou brincando. Quatro alguma coisa. Quatro? Por isso a importância, Belito, que vocês toquem vento. E o mensalão. Toque vento pra soltar sua pipa. Queria estocar outra coisa. Caiu um pouquinho o preço do dólar. Mas. Caiu um pouquinho o preço do dólar, mas baseia-se sempre em R$4. Tudo bem mesmo? E o mensalão. O dólar subiu. E o Ana Magalhães foi morar no céu, né, RG? Subiu. Velho, e o bairro, qual é? Aqui é Vila Antonina. Ó? Oh? Vila Antonina. Olha, vou dizer um negócio pra você. Ah. Há muito tempo, eu lembro de um ouvinte, eu tinha entrado na rádio, a gente tava falando mais ou menos de 2001, que ligou, que eu tenho meu catálogo. Isso é perto, você quer ver pra você ficar com cara de idiota, mano? É perto da Vila Formosa, Zona Leste. Detonou, é isso aí. Chupa aí, o trouxa. Veio com a camisa do Agostinho aí, tá se achando. E qual que é o time? Que estilo, velho. Camisa de quem? Do Agostinho, da Grande Família. É o melhor time do mundo, melhor que a seleção, melhor que o Barcelona. Corinthians. Vai ser campeão, né? Corinthians. Brasileiro, é lógico. Olha a cara de bunda. Gente, ouvinte, pelo amor de Deus. Vai ganhar título, os caras ligam. É, na boa, né? Ok. Ah, olha quem quando fala. Caiu, olha, não ligava. Olha quem quando fala. Caiu, não tinha ninguém, Mota? Olha quem fala. O quando caiu, os caras não ligavam. O cara que personificou o termo modinha no futebol tá falando. Semana passada o Miller tava aqui, o Mota falou assim: meu, que ano que ele jogou? Que ano que ele jogou? Para, Mota! Para, Mota! Vai andar! Ô, amigão! Opa! Já era, né? Ah, não. Pode fechar a regra, passar tudo que é fechar tudo nosso esse ano aqui. Acabamos com tudo, né, Benja? Ah, eu acho, agora eu também acho. Eu não acreditava, não, mas eu acho que agora, depois dessa rodada do final de semana aí, e a forma como o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, e não é só pelos pontos, não. É o único time regular do campeonato. Talvez, se o Dorival Júnior tiver chegado no Santos, talvez até o Santos estaria brigando pelo título. Mas a campanha do Santos fora de casa, mesmo com o Dorival, é muito ruim. Mas o que interessa são os pontos no final, né? O Santos tem a terceira pior campanha fora de casa, bicho. Louco isso, né? É, não dá pra entender, né? Mas, ô, amigo, pode parecer talvez... É um time que joga com muita raça, né? Um time que... Porra, cara. Detona, dá prazer de ver jogar, né? Ó, o Corinthians jogando nessas novas arenas, tá certo? Tocando a bola do jeito que toca, jogando do jeito que joga. De camisa branca e calção preto, me lembra a Alemanha, cara. Ah, não, velho! Ah, pelo amor de Deus, velho! Me ajuda, é uma barbaridade! Como fala do absurdo, velho! Mas não joga bonito, vai! Vocês são recalcados! Futebol eficiente, mas bonito não é! Me lembra um chucrute, velho! Você tá de brincadeira! Quem joga bonito? Quem joga bonito é o joelhinho! Não, não tem nada a ver isso! Uma coisa é eficiente! Quer jogar bonito, mas não é bonito! Peraí, você tá. O Santos joga mais bonito que o Corinthians! A Alemanha, ela deu show aqui no Brasil? Deu. Não, deu. Não deu show. O futebol da Alemanha é aquele futebol ela que passou o carro no Brasil. Ela rebaçou o Brasil, ela deu show aqui. Alemão, o futebol alemão não é um futebol com gingado. É pragmático. O futebol alemão é um futebol com gingado. Gingado. É. O do Corinthians também. O futebol da Alemanha se assemelha ao do Corinthians. Não é o do Corinthians que se assemelha ao alemão. Mas para de falar bobagem. Domênico Gato, o Corinthians ele não tem. O Corinthians ele não tem jogadores ali que individualmente falando são craques. Não são. Mas o conjunto faz do Corinthians. É o conjunto, verdade. O conjunto faz do Corinthians um time forte. Por exemplo, a Alemanha, vocês vão entender agora o que eu tô falando, porque parece que eu falo grego. A Alemanha não tem o Messi. Fica nervoso. A Alemanha não tem o Neymar, mas a Alemanha, ela tem um conjunto muito forte. Sim. Né? A Alemanha individualmente não tem um craque, assim que você fala, esse cara vai concorrer ao melhor do mundo. Mas todos os jogadores são bons. Ronaldo, mas todos os jogadores são bons. Assim como no Corinthians também, entendeu? Mas você não fala que o Magic é Jadson, o Renato Augusto, que os caras são craques? Magic e Jadson. Então o Corinthians é até melhor que a Alemanha na sua teoria. Mas eu acho que é. Parece melhor. Eu vou embora. Domênico, proporcionalmente falando. O Corinthians é melhor que a Alemanha, esse mano é louco. Você vai entender o que eu tô falando. Por exemplo, a Alemanha jogando uma Copa do Mundo. Olha. A Alemanha jogando uma Copa do Mundo, ela tem ali seleções ali que se equivalem. Por exemplo, a Argentina é uma seleção que é tecnicamente inferior à Alemanha. Empatou o jogo em 0-0 no tempo normal. Até é. Tecnicamente é inferior, mas é um time parelho. É um time parelho. É um time parelho. Eu prefiro, se tiver que escolher, por exemplo, pra pegar no videogame, a Argentina ou a Alemanha, eu vou jogar com a Alemanha. Mas é um time parelho. É um time que é pau a pau. A Holanda, por exemplo, jogando aqui a Copa do Brasil, jogou bem, tá certo? Era uma seleção que tinha lá Robin. Tá certo? Tinha o centroavante lá, o Van Persie. O Van Persie, tá certo? Você tinha uma série de jogadores ali que jogavam pela seleção holandesa e deram conta do recado. A Holanda jogou Era um bom time, sim. Tanto é que a Holanda pegou o Brasil e meteu mais três. Sim. Então, querendo ou não, são seleções que se equivalem. E, por exemplo, a Alemanha perder a final pra Argentina, não ia ser um resultado que você fala, porra, perdeu pra Argentina, que absurdo. Não. Agora, por exemplo, o Corinthians, no cenário nacional, eu não vejo um time que possa se aproximar, por exemplo, do Corinthians, como a Argentina poderia se aproximar da Alemanha. Então você acha que o Santos, aquele jogo... A sua opinião já ficou bem clara, eu não vou bater nisso não, porque você vai falar a mesma coisa. Na tua opinião, no jogo Santos e Corinthians, na Copa do Brasil, o Corinthians abriu mão. Eu já acho que o Corinthians tentou jogar o primeiro, quando viu que a Viola ficou em caca, ele não entrou como deveria no segundo. É a minha opinião, eu não quero discutir com você, mas... Acho que o Santos é um bom time também, o Atlético é um bom time. Fiquei te esperando. Olha o retorno, olha o retorno, mano. Olha o retorno. O negócio é o seguinte, amigão. Você acha que nenhum time é perto do Corinthians? Não, é muito dispare. Não, não tem. Santos, Atlético, Palmeiras. Eu acho que o segundo melhor time brasileiro hoje é nota 7. Qual é o segundo time do Santos? E o terceiro? Acho que se começasse... Boa noite pra vocês. Boa noite, Sombra. Se o campeonato começasse hoje do zero, o Santos seria páreo para o Corinthians. Não seria, aí eu te mostro com números. Eu acabei de falar aqui, a campanha do Santos como visitante, Sombra... Como que é o segundo turno? Ah, tá bem parelho com o Corinthians. Vou pegar aqui, ó. Como que é o segundo Arsenal turno? O Arsenal tá ganhando do Bayern de Munique, 2-0. Como é o segundo turno? Com falha do Neuer. Eu acho que tá bem parelho. Como que é? Vou buscar aqui. Não, busca números aí. Não tem os dados, mas como tá bem parelho. Como é o segundo turno aí? Calma, gente, tô pegando aqui. Não, tá demorando demais. Meu Deus, vamos um pique. Vamos um pique. Tá pegando 2014. Reclama com o Fernando Constantino. Por quê? A internet é ruim? Não joga a culpa na internet. Tá jogando contra a empresa. O segundo turno, Sombra. A campanha do dois Corinthians. Pontos de diferença. O Corinthians ele tem 27 pontos contra 25 do Santos. Olha aí. O que difere nas campanhas é a campanha que o Corinthians tem como visitante é do Santos. Ô, mano, você é um cara inteligente. Dois pontos, se o campeonato tá aberto. Pensar, mano, calma. Sim, depois eu vou te pedir um favor. Se você parar pra pensar, Sombra, a campanha do Santos aqui, eu vou pegar números, tá? O Corinthians como visitante, não vou falar como mandante, porque a campanha do Corinthians como mandante é muito boa e a do Santos também é excelente. Mas como visitante, o Corinthians ele tem a melhor campanha ali com 27 pontos e a campanha do Santos, Sombra, ele é a penúltima. Mano, ele só perde pro Joinville como visitante. Mano, eu disse o seguinte pra você. Que nesse turno, nesses últimos momentos, hoje, se o campeonato começasse hoje, pra mim o Santos seria páreo pro Corinthians. E os números estão aí. Mano, faz um favor pra mim. Mas o Corinthians tá administrando. Mano, o Corinthians já tá se poupando pra mim. Faz um favor pra mim, mano. Peraí só um minutinho, faz um favor pra mim. Lucas, grande abraço pra você. Foi legal demais a sua participação aqui no Momento Sem Parar, viu? Valeu, grande abraço pra vocês também, viu? Valeu! Muito obrigado, amigão. Valeu pela audiência. Falou, velhinho. Tudo de bom. Valeu, Sombra. Abraço. Abraço. Valeu. Esse é o Momento Sem Parar no Estádio 97.3. Ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. Meu amigo Turco Louco, toda vez viaja, ele vai lá, mete a hashtag Sem Parar Oficial. Enquanto isso, o RG, o Eduardo Júlio falou que há uns 20 anos tinha uma novela na Globo com um cigano de nome Iago, que era o ator Humberto Martins. E ora... Por isso que hoje não, tem não um é Humberto, Iago. Não é Humberto Martins, não. Era Humberto, não. Era o... não, não. É aquele que todo mundo odiava. Não, ele era o Igor. Igor. Mas tinha, mas o cara tem razão. O, cara tinha que... o Thiago Martins também fez um Humberto cigano. Humberto Martins. É, Humberto Martins. Ah. É. Isso. Também aí, fez esse, gente, esse Igor aí, nossa. O Newton Lelis Pires fala isso, RG. O nome é Iago por causa do personagem do Humberto Martins na novela Pedra Sobre Pedra, onde ele era um cigano. É, não, o Sombra tá certo. É Igor o outro. Isso. Todo mundo queria matar esse cara. O RG errou. Não errei. Domênico confundi. Também foi nome de ator de novela, de muito sucesso. Nos cantor anos... Domênico Modunhos. Mas aí foi novela de década de novela de 50. Época. É. Novela de época. Do rádio. Ô, oh, mano, novela do rádio. Vocês têm contra nada, nenhum. Você que é bom, também gostava dos campeonatos antigamente, hoje o Corinthians é o primeiro colocado. Quem é o oitavo na tabela hoje? Porra, mas e o ouvinte? Não, tá rapidinho, só uma coisinha. Qual o time que é? É a Ponte, se não me engano, é a Ponte. Ah, então o Corinthians vai passar por cima no mata-mata. Alô? Deixa quieto. Ah, então chuta. Alô? A Ponte não dá. Alô? A Ponte não dá. Não quer falar, é uma hora. A Ponte não dá. Alô? Vai embora. Não, não vai. Olha lá. Alô? Não. Calma, Domingo, você tá vendo, tá arrumando, meu? Não, não tô vendo. Coisa chata. Não é. Consegui se visualizar, o Bar ficou tão ansioso que ele travou ali. Mas o Bar não faz só por um mal, minuto. Só um minuto, gente, que nesse momento estamos passando. Gente. Enquanto isso, coral de mano, um, dois e já. Gente, só um minuto. É, Benjamin, você concluir? Disse que o Gustavo não tinha voltado dentro de São Paulo. Nem convite, mas já assistiu o jogo ao lado do Ataíde. Foi lá em Cotia. Eu falei que até quinta-feira passada, quando eu falei com ele, ele falou: não recebi proposta nenhuma. Ele falou: tem uma proposta. Até quinta-feira passada, depois eu não falei. É que o Gustavo, ele gosta de omitir as coisas. Isso é verdade. Ele gosta de omitir porque você é um puta linguarudo. Isso é verdade. Você é fofoqueiro. Esse estraga tudo, velho. Isso é o grande fofoqueiro da imprensa esportiva. Ben, Mota, quem é o grande fofoqueiro da imprensa esportiva? Ah, Benjamin Bach. Benjamin Bach. RG. Se você sabe qualquer coisa, não conte. Boquinha de graxa. Boquinha de graxa, é verdade. Olha só. E aí, vamos ou não vamos? Não vamos, Gustavo. Gente. São Paulo ganhou do Goiás, né? No... Puta, que legal. Ganhou do Wesley, né? É no sub. Tem que ganhar em algum lugar. Ô, Mota, ganhou. É por isso que você tá vendo a foto. Qual do sub? Gustavo tá assistindo o jogo. Qual sub? Ai, meu Deus. E eu te passei também, eu não sei se você viu aí. Eu li a nota da saída do Aidar. Saiu, o escritório de advocacia emitiu uma nota. O escritório de advocacia do cara emitiu uma nota. Imagina o que, que não deve ter. Mas o que, que não deve ter cliente lá querendo. Olha, obrigado, tô saindo fora. É claro, é. O prejuízo deve ter sido grande. Eu tiraria. Fácil. Eu mudaria o nome. Alô? Eu falei, tem que alterar a razão social, velho. Verdade. Quem fala? Ademir Júnior. Ah, agora a RG vai falar de 500. É. Ô, Ademir. Bom, estragou tudo agora. Ademir. Oi? Ademir, o nome completo? Ademir Cavaleiro Martins Júnior. Sabia. Três vezes sem justo. Quantos anos você tem, velho? 3.0. Hoje, RG. 3.0, RG. Isso, e o Zé Maria tá fugindo. Olha, Benjamin, agora você... Complicou a vida aí, é? Me assustou, viu? Admiro muito a sua capacidade de ser... Sim! Parabéns! Me atrapalhar. Mas aí é que tá. Boa, RG! Aí é que você... Joguei pra caramba, aí é que você chupa, isso, cara, não. Cara, é cara, craque, né? Pura olho! O cara é monstro sagrado, né? O RG deveria ter a humildade de você reconhecer... Que se eu não falo isso, ele ia na Ademir de 500. Aí eu forcei a usar. Isso a ser criativo. E olha que o RG hoje. Você usou a psicologia reversa. E hoje o RG acordou de mau humor, que o RG acordou tarde. Ah, não lembra. Não lembra. Não tomou café. Não lembra. Oh, isso me tira velho, do sério. Velho, e qual que é o bairro aí? É, isso é fácil pro bem. Cangaíba. Ah, Penha. É isso aí. Ah, Cangaíba. E o time, brother? Corinthians. O time aí, pô, todos que ligaram hoje aí é Corinthians, né? Chupa. É. Mais um alemão brasileiro aí, então. Ah, que alemão? Vocês não vão comparar Corinthians com alemão, velho. Olha, cara, eu escuto o mano falar, velho. Apesar que eu não gosto nenhum dos dois. É nessas horas que eu mantei no rádio e não tem imagem. Não é. Olha a cara de bunda desse cidadão. Não é cara de bunda, é cara de ver como existem pessoas tão mal informadas. Ó, daqui a pouco o mano vai falar que Corinthians tem que jogar Champions League. E o ano que vem... Daqui a pouco, deixa eu conversa. Daqui a seis dias... A Champions League precisa muito mais do Corinthians que o Corinthians. Aí vem o Guarani do Paraguai e tuba vocês. Daqui a seis dias eu vou completar 29 de rádio. Então, assim, faz em tempo, 29 hein? De rádio, eu jamais vi tanta bobagem sendo dita em rádio. Ô amigão. Mas continua. Faz parte. Ô amigão, você tem a sua opinião e o direito de falar o que você bem entender. E parabéns aí pela sua colocação. Acho sim, também concordo contigo. O Corinthians ele tá jogando um futebol aí proporcional ao que a Alemanha futebol. Apresentou aqui. No meu dicionário, eu sou letra assim, ó. Por exemplo, F-U-T-E-B-O-L. Não é T-I-B-O-L. Ah, mas não se fala, pô. Futebol. Não, é futebol. Uma coisa mais espontânea, mais descontraída, tá bom, mais mas jovial. Mas não é feio, fala. Mas é feio. Futebol. Futebol, tanto faz, enfim. Soccer. Ô, amigão. Soccer não. Que Corinthians, bicho. Inclusive, soccer. O assunto do dia é a morte da Iona Magalhães. Os caras falam. Amigão, inclusive, cara, digo mais, velho. A história do Corinthians é muito mais bonita do que da Alemanha. Ah, a não. A Alemanha já teve capítulos muito tristes na história. Pra mim é tudo a mesma coisa, velho. Mas é verdade. Ó, a Alemanha já teve o seu período nazista. A Alemanha já teve o seu período de Alemanha Oriental e Ocidental e Muro de Berlim, o que era um negócio deplorável também. Nossa, então, querendo ou não, o Corinthians ele nunca teve um capítulo tão triste. Assim como a Alemanha já teve. E o do Alibi, 1-0, queda. É o campeonato de... Pera aí, você tá esquecendo a história? Os tropeços que o Corinthians teve durante sua trajetória só serviram pra engrandecer e enaltecer ainda mais a história do Corinthians. O 0-0 é. Tá certo, Mané. Você deveria se preocupar um pouco mais com o seu rabo. Mas você fala e ninguém rebate, parece que você tem razão. Antes de mais nada, você deveria tentar investigar o que aconteceu no teu clube antes de começar... Não, mas eu sei o que aconteceu. Então fala no ar. Eu sei o que aconteceu. Eu falo pra você, já falei pra você, inclusive fora dele. Não, fala no ar. Não, quando eu tiver prova, eu falo, mano. Não vou ser leviano nesse ponto. Prova, vai, por exemplo, você vive insinuando. Do 0-0? Tá gravado aqui ele falando. Já quer que eu coloque a matéria? Preso? Ele foi preso. Não, porque aqui no Brasil ninguém vai. Matéria de jornal nacional. Matéria de jornal nacional. Se quiser, eu ponho ali. Não, não vai. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa, mano. Ir preso ou não. Mas tem um monte de gente que não foi preso no Brasil. Tem um monte de gente que não foi preso no Brasil e fez coisa errada. Peraí. Se o cara foi inocentado, você vai discutir a justiça. Ah, então tá bom, mas não venha falar que não aconteceu nada. Então, peraí, se você quiser acusar alguém, quer dizer que não pode falar. O Jornal Nacional tá aqui, ó. Tá aqui, você quer? Volto a falar, passa a matéria. Se você tem alguma prova contra alguém, você apresenta no ar. Ué, mas a matéria tá aqui. A matéria é uma coisa, Portugal. O cara foi julgado, ele foi condenado. O Fábio não quer dizer que não pode falar. E ser julgado e não ser condenado não tem nada a ver, mano. Falar sem prova. Peraí, mas tá aqui, mano. Segue o jogo, acho que não. Você não vai levar nada essa discussão agora de vocês, não vai levar nada. Não vai ser nem bacana a continuidade dela. Ô, Ademir, já é tá bom. O recalque alheio é embaçado, né? Não, tem que falar a verdade. Beleza, é diferente. Já comprou a faixa, Ademir? Tá quase, né? Já compra, meu. Dá pra comprar já. E aí, Benjamin, vai? Não, eu achei engraçado agora. Ficou um silêncio. Porque, olha, há 20 minutos atrás eu falei pro cara, tá chato. Pediu uma parada técnica pra conversar com a equipe. O negócio tá chato. Ué, agora esquentou. Tá... O programa tá chato. O programa tá chato. Agora ele tá dando uma revigorada. Agora, amigo. Oi. Oi, tudo bem? Beleza? Deixa eu perguntar, sem ser de Corinthians agora. Vou perguntar um negócio pra você. Saiu a lista aí. Se você pudesse votar no melhor, no craque do ano, você votaria em quem? No Neymar, no Messi ou no Cristiano Ronaldo? São os três que estão na parada. Ah, o Neymar tá jogando muito, só que ainda acho que não dá pra ele não. Ainda o Cristiano e o Messi jogam mais que ele ainda. Mas você votaria... mostrar muito ainda. Você votaria em quem? Eu votaria no Cristiano. E você, ô Motinha? Cristiano. Messi não jogou muito, assim. Como perto, não, meu Deus? Perto do Cristiano? Não, você prefiro... jogou. Eu prefiro o Cristiano. O Messi é... Cristiano Ronaldo, você não tem essa intimidade com ele. Vamos relembrar. Cristiano Ronaldo, vamos relembrar, Motinha. O Messi ganhou tudo, pô. O ano calendário na Europa... O Messi arrebentou, Motinha. Começa em janeiro. Champions League, né? O ano calendário na Europa começa do mês de julho pra frente. Ué, o Cristiano... Messi ganhou agosto. Agosto. Messi ganhou tudo, isso aí. Messi ganhou tudo, gente. Mas olha o Barcelona. Você quer rever teu voto? Não, eu gosto do Cristiano, eu vou votar nele, cara. Mas Cristiano Ronaldo, é um modo de achar. Aí o Mota vai ter aquela coisa aí. Não, mas eu não entendo. Beleza. Mas eu me arrependi. Peraí, um pouquinho. Eu não entendo. Você pergunta quem foi o melhor, resposta, quem que você acha? Eu falo, Cristiano, não é possível. Ah, não pode ser o Cristiano, não, então é não põe o cara, velho. Não é Cristiano, é Cristiano Ronaldo. Você então não tem intimidade. Não, não é isso. Que ele disse que você falou Cristiano, e você deveria falar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, é o melhor pra mim, pronto. Mas por quê? O mano que te questionou. Aí mas eu gosto do Cristiano, eu acho que ele joga mais, pronto. Mas você acha que ele foi melhor que o Messi? Eu acho. Pronto, quem ganhou a chuteira de ouro? Baseado em quê? Quem ganhou a chuteira de ouro? Não, mas na eleição. Mas baseado em quê? Ué, na eleição quem foi o melhor? A chuteira é de ouro mesmo, ela é folheada? Não, que é. Banhada, porque a coxa tá banhada. Feia. É banhada porque a coxa tá feia. A coxa tá ruim, Sombra. Mas olha, olhando em... Não é o Mano que te fez um questionamento, eu acho legal falar disso. Ah, o Mano... Em cima de números, por que você acha que o Cristiano Ronaldo foi melhor? Ah, pronto, vamos puxar. Então peraí que eu vou puxar aqui do Campeonato Espanhol, vamos lá. Ô, Ademir. Dá um tempo aí. Oi. Por aí. Ademir, que agora... Nossa, o Mano vai levar meia hora pra puxar as coisas. Ô, Ademir, deixa eu perguntar uma coisa. Se você pudesse, numa próxima vida, nascer um ídolo do Corinthians, qual ídolo você gostaria de nascer? Ah, cara, eu acho que o Marcelinho Carioca. Você gostaria de ser o Marcelinho Carioca? E você, mano? Olha, Sombra, eu acho que todo jogador que veste a camisa do Corinthians, ele já tem um quê, assim, né? Tipo, um tchan. Ah, não. Ah, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não é possível. É... Não, mas... Eu gostaria de ser, se tivesse que escolher alguém, o Basílio. Você gostaria de ter sido o Basílio? O Basílio é o divisor de águas do futebol brasileiro, cara. Nossa, meu Deus. Divisor de águas do futebol brasileiro? É, tá o Basílio foi responsável. Mas peraí, ó. Você falou todo jogador, você falou todo jogador que vestiu a camisa do Corinthians. Tem um quê a mais? Então... Paulo Nunes, você também gostaria de ser. Paulo Nunes, é boa, boa. O que eu disse, RG, é com relação aos jogadores do Corinthians, por exemplo, vestiu. O cara quando... Não, ele passou por lá, não é que vestiu, ele passou por lá. Mas o Basílio, Benjamin, ele foi responsável pela quebra do jejum de títulos que o Corinthians vivia há 23 anos. Então, querendo ou não, cara, ele fez parte aí não só da história do Corinthians, aí com aquele gol salvador ali que libertou o Corinthians desse jejum, mas como também de um capítulo importante do futebol brasileiro, cara. O Corinthians aí é um dos times mais expressivos aqui da América do Sul e o Basílio foi o cara. E você, Benja? Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. E você, Dodô? Qual jogador do Palmeiras você gostaria de ter nascido na sua própria... Ademir da Guia. Na pele de qual jogador você gostaria de ter nascido? Clichê. Deixa o cara... Difícil, Sombra. Tem que pensar, velho. Ó, você tem o temperamento do Edmundo. Pode ser Edmundo. Você tem a fisionomia do Evair. Eu jogava como Evair, e você não tem nada do Ademir da Guia. Eu jogava como... Não, Domingos, você não jogava como... Eu tinha o estilo de jogar como Evair. O quê? Sinuca? Assurdo. O Evair jogava sinuca, pior que... Desculpa. Tá desculpado, Domingos. Não é, Domingos. Tudo Domingos. Isso que foram falar é inveja pura porque não me viram jogar, desculpa. E você, velho? Ah, o Pelé. Antes do nascimento. É verdade. Não, né, ah, mas aí, RG, aí é mais... Pelé não vale. É. Pelé não vale, RG, vai. Ó, você foi mas esperto, aí, peraí, né? O Domênio... Você foi esperto agora. Por quê? Você deixou o Mota por último pra ele entrar no Google, pra ele ver quem eram os caras. Agora ele vai falar Raí. Agora eu vou fazer a média com o Rogério, véio. Que há um ano atrás ele vai ter que parar. Aposto aí, quer ver? Véio. Quer ver? Olha lá. Pergunta. Juro, pergunta véio. Pro charlatão. Eu não sei o que que eu fiz. Pergunta véio. Pro charlatão. Mota. Se você pudesse nascer na pele de um ídolo do tricolor, qual você gostaria de ter nascido? Ah, só pra falar, o Pedro Rocha jogou no teu time, viu? Jogou muito. É um mito, lógico. Rogério, você... Ah, falei! Ah, é tetra! É tetra! Todo mundo sabe da minha paixão pelo... Qualquer idiota sabe da minha paixão pelo Rogério Ceni. Qualquer idiota. Aí você falou, aposenta! Tem gravado aqui, você fazendo campanha... Nossa. Oba! Tem? Meu Deus do céu. Porra, se tem! Ano passado ele falou. Não lembro. Você viu que eu cantei a bola antes, mano? Eu falei, quer ver que ele vai falar, Rogério, pra fazer média? É, média mesmo. Charlatão, picareta, 171. E você, baixinho? Quem que você gostaria? Porra, cara, Zé Sérgio. Zé Sérgio? Você já falou que ele é o maior ponto esquerdo que você. Zé Sérgio, era um monstro mesmo. E você falou quem, na liga? Falei, doutor Sócrates. Eu seria o Denner. Denner foi o maior craque. Denner. Da portuguesa que eu vi, o melhor. Zé Sérgio. Sem dúvida. Você falou qual mesmo? Marcelinho, né, Ademir? Marcelinho. Isso. É, mas eu vou falar um negócio. Você acha quem seria mais votado se fosse pela torcida? Boa pergunta. Mas vou falar igual pra você, ô Moto. O Basílio. A alegria que esse cara proporcionou pra milhões de corintianos é diferente. Naquela época foi diferente. Não, a idolatria que o Basílio tinha, tem, é uma idolatria diferente que a torcida tinha pelo Sócrates. O Basílio tá pro Corinthians, Benjamin, o que Moisés está na Bíblia. Sim. Ô, velho. Ele abriu o mar para... São loucos. Ô, velho, o Jeová, o Mister Sem Parar, sim. Ele gostaria de ter nascido na pele de Ailton Lira. Bom jogador. Hoje tem história, né, velho? Bom jogador também. Mas o Santista, ele tem o privilégio, por exemplo, Ailton Lira... Pita, Clodoaldo, Carlos Alberto, Serginho, Gilmar, mas o Pelé, Pita ficou, mas Edu. O Pita ficou com uma cara de tricolor depois, né? Ficou nada. Jogou muito no Santos. O Pita foi campeão brasileiro pelo Santos? Não. Ah, que pena. Mas jogou muito. São Paulo tá com 86, pô, mas... É. Foi, né? Jogou muito, cara. Campeão paulista pelo Santos uma vez só, né? Como assim? Ele tava em 84? Ah, mas... Santos? Mas como sempre. Você... lembro do cara do Santos, hein? Não, muito pelo contrário. Não, só uma pergunta, não como, tô fazendo. Como sempre, eles dependendo do jogador do Santos pra poder ter. Ganhar alguma coisa. Ih, rapaz! É? E o Sérgio? Certinho, chulapa! Certinho, chulapa! E o Zé Sérgio? É. E o Humberto? É, mas quantos nós demos pra vocês também? Se não fosse esses três, vocês estavam na fila até hoje. Ai, rapaz, você tá louco? Para. Se não fosse esses três aí, hein? Imagina. Ó, quer ver? Para. Quer ver? Ô, Mota, o Zé Sérgio foi campeão brasileiro pelo São Paulo? Não sei. Como não sabe? Vocês também. What the fuck? Como não sabe? Quanto show, what the fuck? O cara foi no Morumbi conhecer em 2007, pô. Motinha, Zé Sérgio. Zé Sérgio tinha parado faz 30 anos. Motinha, Zé Sérgio, campeão brasileiro, primeiro título brasileiro do tricolor. Jogador fundamental. Mota, não lembro, Zé. Não, não lembro. Você perguntar com quem foi a final. Mas qual a idade dele? Você perguntar com quem foi a final. 71. Então ele tem que lembrar mesmo. Quanto você tinha, Mota? Quando? Quando o São Paulo foi campeão em 77, tinha 8. 6. Há 6 é pouco. 7 anos. Se perguntar com quem foi a final, ele não sabe. Qual a história tá aí? Eu também acho. Olha, eu nasci em 69. Pergunta se o Gerson foi campeão paulista pelo São Paulo. Você tem que saber a história do clube. Ah, não, todo mundo, então tá, vamos fazer um questionário aqui, a data que foi, o outro aqui tá falando tanto no dia do aniversário da Portuguesa, falando. Errou o dia do aniversário da Portuguesa, 14 de agosto, falou um dia antes, fez, falou não, errado, mas aí é um problema, aqui todo mundo bate no peito, espera, mas vive errando, eu errei por causa do calendário, todo mundo erra aqui, todo mundo sabe as datas, todo mundo sabe. Ninguém diz que sabe tudo, não. O time, tudo. Eu vou escalar o time de 71. Edmer! Edmer! Da hora, a mesma coisa. Você também veio pra cima. Um grande abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97, tá bom? Obrigado, você. Posso fazer o merchan? Manda. Essa é uma obrigação patriótica. Me ajuda aí, mano. Só o Bozano garante o... Não. Cara, velho. Tem a ver com garoto, velho. Garoto. Teu garoto, filho, maroto. Não ajuda mais ninguém. Garoto, maroto. Outra vez. Só o Bozano faz um barbear de garoto e garante o filho do meu filho. Não, é quase isso, velho. Lembra do Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do filho. Tem o jeito de garoto, verdade. Então repita. Repito. Só o Bozano faz um barbear de jeito de garoto... garante a diversão com meu filho. Não, velho, só o Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Mas tá bom, ganhou, velho. Um par de convites pra Kidzania e um kit top da Bozano, tá bom? Beleza, abraço pra todos aí, brigadão. Valeu, meu, obrigado aí pela audiência. Até mais. Falou, abraço. Tchau. Valeu. Valeu, cara, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. Foram 3 ouvintes na sequência. É. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo o lugar. É, o Jeová lembra bem aqui, ó, uma vez mandaram lá pro São Paulo o Formiga e o Pepe. É verdade, parabéns. Foi Formiga treinador? Pepe foi campeão. Seu Chico Formiga? O Formiga Chico também. Formiga. O Formiga foi campeão paulista depois. Treinou o Corinthians também, o Chico Pepe, Formiga. O Pepe foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Contra o Guarani. Contra o Guarani. E depois... Fala a verdade, né? O Pepe não era o técnico da Inter de Limeira? Isso, era, campeão. Contra o Palmeiras. Sim, era. E o centroavante era o Kita que faleceu. E naquele campeonato de 87, que o Corinthians estava lá embaixo, e aí trouxe o Corinthians, perdeu pro São Paulo a final, estava invicto o campeonato inteiro, o técnico do Corinthians era o Formiga. Era o Formiga. Chico Formiga. O Chico Formiga morreu? Morreu. Infelizmente, sim. Era um cara fora de série. Motinha, quem fez o gol do São Paulo de cabeça naquele jogo, naquela final contra o Corinthians? Essa é fácil, 87. O zagueiro do Corinthians era o Jatobá. Você já tinha 16 anos. Quem fez, Mota? Baixinho, loirinho. Nossa. Morava lá em Americana. Lembra do Baré e do Imbu? Pô, vê se o Mano lê. Lembra, Mano? Vê se o Lê aí, caramba. Lê, era o Lê que fez o gol. Lê. Ah, Lê. Aqui, ó. O Lê que jogou na Inter de Limeira, não jogou? Jogou na Inter de Limeira. Gente, Mota, o zagueiro do céu, da Inter você no Bolívar. Perguntar pra mim quem é o Zé Sérgio. Olha, e já que estamos falando Deus aí do céu, já que estamos falando aí do Lê, vamos lembrar aqui do primeiro leilão beneficente da promoção. Você viu? Leilão. É, leilão. É. Tá valendo aí o primeiro leilão beneficente pra promoção. Eu vou jogar no Muruntri. E tá valendo uma vaga pra goleiro. Essa semana, uma vaga pra goleiro no time do Miller e do Aloysio Chulapa. Oh. É, olha aí. Os lances do leilão beneficente, o leilão do Estádio 97, são em quilos de alimentos não perecíveis. Olha, pessoal, não vale açúcar nem sal, tá bom? Então corra e dê o seu lance. Acesse o nosso site 97fm.com.br/Muruntri. O maior lance dará o direito ao dono do lance de ser goleiro neste jogo. É, você vai jogar no Morumbi, meu amigo. Ou no time do Miller, ou no time do Aloysio Chulapa, tá bom? E não para por aí. Nas próximas semanas ainda teremos aí no leilão a chance de você jogar de zagueiro ou de lateral esquerdo. Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Fica aqui o agradecimento também ao pessoal da Passaporte FC, ao Rogério Botasso. O Rogério Botasso que disse que gostaria de ter nascido na pele do Careca. Careca que vai ser convidado amanhã do Estádio 97. Amanhã. Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro estará aqui. O Careca, Mota... Explica pra ele, hein? Ele não foi sabe. Campeão do quê no São Paulo? Eu preciso te contar? Não, conta aí. Você não sabe nada. Eu não sei, então. Paulista e brasileiro, Mota. Ah, boa. Brifa ele, porque amanhã ele não vai saber o que perguntar pro Careca. Que time torce o Careca? Marília. Santos, Mota. Careca é santista. Não, ele é santista. Ao que consta. Não, Careca é santista. Santista. Ô, Mota, e jogou no Santos um pouquinho. Ô, Mota, você é meio aquilo, já te falei, aquela tipo o Exterminador do Futuro, o cara cai do céu, tá. Quanto origem, Mota, assim? Como assim, ó? Qual assim, origem? A gente não tem informação. A gente não tem informação. Ele se diz. Ele nasceu em Santos. Então, ele se diz São Paulino, ninguém sabe se é ou não. Não tem ninguém sabe se é. A origem é indígena. Ele já disse isso. Já falou. E você acredita? Lógico. Porque qual motivo que eu tenho para não acreditar? Pode falar, meu. Um dia esse cara vai aprontar, já falei pro Sombra faz tempo. Ninguém sabe de onde veio, será ninguém sabe Mota, pra onde vai. Será Santos. Que o Mota pode ter surgido na face da Terra, igual aqueles monstros das histórias? Um meteoro que caiu. Do Ultraman, do Ultra 7. Será que o Mota é o Godzilla? Os monstros surgiam assim, será que ele surgiu que nem Disco Godzilla? Norte! Deixa eu provar. Não é não? Ô Mota, falando sério, por que, que a gente não tem nenhuma informação, nenhum acesso a tuas origens? Na internet tem? Eu sou não? Robô. Pode entrar lá, Cláudio Mota, não existe. Existe? Robô. Wikipédia não tem? Não, só quando ele entrou no agente do FBI. Não, não é. Deve ter. Eu te garanto que a FBI ainda te colocou. Se eu colocar no Google aqui, vai aparecer. Eu vou colocar no IP. Mota Estádio 97. Oba! Oi. Abre o Mota aí, vê se você acha um transistor aí. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ah! Tem até anteninha no pé. Tem antena aqui embaixo no pé. Vocês deixaram acabar. Bom, mas olha. Tem antena. Então, se você quer ser goleiro e jogar no Morumbi, nessa promoção de fim de ano aí, eu vou jogar no Muruntri. Participe, dê o seu lance, tá bom? E colabore. 97fm.com.br/Moruntri. Muito obrigado ao pessoal da Passaporte FC e também ao pessoal da Caroli Trans, que vai armazenar todos os alimentos arrecadados, tá bom? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Dodô vai falar de Recubriplast, Dodô. Falar de Recubriplast, olha só, você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, você que tá aí com problemas de umidade, atenção, não tenha medo da chuva, hein? O tempo começa a mudar, você fica desesperado. Não, você não tem que ficar desesperado, olha, você tem que proteger sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. É, meus amigos, Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Esse é o único impermeabilizante, inclusive, do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? Recubriplast, único no mercado com garantia de 5 anos, tá bom? Você aí que tá ouvindo nosso programa agora, olha só, você que tá no teu carro agora, na sua casa, no seu trabalho, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só procurar, tá bom? Consulte também todas as lojas em www.sinteplast.com.br. Lembrando que esse Sinteplast se escreve com T mudo, tá bom? Impermeabilizantes Recubriplast. é máxima proteção para toda a sua casa. Recubre Plast. Dodô, diga. Uma matéria do UOL diz que o Ronaldo Fenômeno e o staff estão oferecendo o, entre aspas, amigo Gabriel de Jesus a clubes do futebol europeu. É. Preocupa o palmeirense? Um jogador aí do nível aí do Fenômeno, não do nível, porque não joga mais, mas assim, da importância do Ronaldo Fenômeno oferecendo o Gabriel de Jesus, preocupa? Pode ir embora sim, né? É que a multa é alta, hein? E o Ronaldo é uma boa porta de entrada, né? A multa, 30 milhões de euros. Na verdade, então, se eu apresentar, o cara vai render, 30 né? 30 milhões de euros, né? Se você vender 30 milhões de euros, pode ser que tem 30% do menino, né? É, 9 milhões de euros. É pouco. É pouco, né? Pouco para um jogador que foi formado nas categorias de base, que é tido aí como uma grande promessa do futebol, né? É o Chaco que dá, vai dando partes para ficar com eu ele, acho, né? Eu acho, juro por Deus, eu acho muito cedo o menino sair agora. Ele tem 18 anos completados agora, nesse ano. Então eu, sei lá, acho muito cedo, cara. Muito cedo. Deveria dar uma segurada, né? Eu acho que sim, acho que não, sabe, não é momento agora de sair querendo vender, sabe? Mas é que os caras hoje em dia só visam muito, né? Pouco importa para os caras como vai gerir a carreira do garoto. Olha, esse cara quer saber de dinheiro, velho. Mas dane-se. Ô, Domênico, o negócio é o seguinte, cara. Aí eu volto a falar aquilo lá que eu sempre fui criticado e eu não tô nem aí. Eu não critiquei você. Eu não sei o que é, mas a lei deveria mudar, né? Deveria. O negócio é o seguinte, Domênico Gato. A lei deveria mudar para que o atleta só deixe o Brasil a partir dos 23 anos, salvo. Com a anuência do clube. Por exemplo, se o Palmeiras entender que é interessante vender o jogador com 18, se o Palmeiras falar, não, beleza, vende, ok. Ah, mas aí vai continuar vendendo, mano. Não, mas é que tá, o Palmeiras deu aval. Agora eu acho injusto, Domênico Gato. Por exemplo, um clube, ele investiu em 1.000 meninos ali numa peneira pra tirar 2, 3 com potencial de venda. Pra que nesses 2, 3, o clube não tenha um contrato profissional e o cara vai lá e assina uma procuração já, dá um papel em branco lá pro empresário. O empresário tira o pai do moleque de uma favela. Mas é lei do passe, né, mano? Aí vai lá, o clube não tem o vínculo profissional com o cara, mas ele já tem uma procuração assinada com o empresário. Então o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Por exemplo, agora o Palmeiras ele é refém de uma situação. Se o Palmeiras ele não é majoritário na participação do jogador, o Palmeiras é obrigado a ceder o jogador. Tem que ir lá e falar, oh, beleza, tá aqui, dá meu dinheiro, ok. Perde um jogador de talento, um jogador de qualidade que poderia valer muito mais daqui a um tempo caso permanecesse no futebol brasileiro. Então a lei precisa mudar. A lei precisa mudar. Doa quem doer. Não quer? Ah, não, porque isso aí é antiético, isso daqui é você impede o direito de ir e vir. Beleza. Se profissionaliza pelo Manchester, se profissionalize pelo Chelsea, se profissionalize pelo Barcelona, tá certo? Vá se profissionalizar em qualquer outro clube. Não quer usufruir do futebol brasileiro? Beleza. Faz uma peneira no Barcelona e passa lá. Simples assim. Não foi? É verdade. Mas se o jogador ou o clube não quiser, não tem negócio, viu, mano? Ah, não tem negócio naquelas, RG. Então, mas se o clube não quiser, não tem. Ah, ué, o Santos tem 10% do Lucas Lima, não vendeu, não quis vender, os direitos federativos são dele. Mas é, tá, RG, não quis vender porque o empresário achou que também não era o momento. Fala, Dodô. Se o empresário forçar a barra, vende. Não, eu acabei aqui, eu preciso mandar uns abraços para os amigos lá da Recubre Plast, não é verdade? Verdade. Deixa eu mandar um grande abraço, aliás, o cara é teu fã, Sombra, o Jean. São Paulino, Godo Mota também, proprietário da loja Fázio e Filhos. É Fázio e Filhos, ele bem Fázio, tudo certo. Loja. Família Fázio. Grande família Fázio. É. E outro abraço aqui pro cara que adora você, Jean, seu Pedro. Faz muito tempo que eu não os vejo. É, tanto Fázio. É. Aí sim. E um abraço. Quem é, Dodô? Também lá do pessoal da Recubre Plástico, o senhor Pedro, santista. Sim. Rapaz, proprietário das lojas Zebrão, lá, materiais para construção. Adoro você. Zebrão. Zebrão maravilhoso. Santista roxo. É nós, Pedro. É nós. Together, velho. Ô, Benjo, eu te mandei. Você disse que o Mota não aparece na internet. Você não tá falei cometendo, que ele não aparece. Você tá cometendo eu um falei grande que ele, erro. Não, eu falei que ele não aparece. Eu falei, a vida dele começou no Estádio 97. É, mas então, aqui ó, aí você digita na internet, Estádio 97, Bá, Fernando, Mota, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí diz, Mota, ex-ouvinte que assumiu homossexual, entendeu? E virou um radialista. Muito importante, então tem sim. Não que não isso. É mais homossexual. É, deixou de ser. Deixou de ser. Então, ele mentiu. Até nisso ele mentiu, que na época era pra chamar atenção, que descobrimos anos depois que ele é hétero. É isso aí, Mota. É agora, peça uma foto do Mota criança. Ah, não, deixa eu ver. Peça uma foto lá do Mota. Lá vem você com, brincar com as coisas dos anos, outros. 13 anos, 13. Ele não respeita ninguém. Lá vem você brincar com a minha ele irmã. Ele não gosta. Com a família. Pegou fogo a casa da minha família e você fica brincando com isso. Ele não gosta. Ninguém, ele não gosta que fale isso. Você é sem freio, velho. Você é sem freio. Lembra o Tom Sangrio? Segue o jogo. Cadê o juiz que dá cartão pra esse ponto? Ah, o juiz agora mandou seguir o jogo. Seguir o jogo. Vamos lá. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento do consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Esser, construindo com valor. Também oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Hoje é de louco. Vai lá, Dodô. Isso aqui é sua, Lourenço. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, Domênico? Opa, quem fala? É o Carlos Majorini. Carlos Eduardo Majorini. Você já ligou? Não, nunca liguei na minha vida, vem já. Verdade? Repete o nome. Carlos Eduardo Majorini, com dois G's. Quem teve o Majorini que ligou aqui uma vez, hein? Sapatos Majorini! Tá certo. E quantos anos você tem, velho? Eu tenho 29. RG? Hoje. Hoje é terça, né? Isso. 2.9. Dia de Masterchef. Meu, se o Bayer tá reclamando, você imagina nós, velho. Por que o Bayer tá reclamando? Eles estão protestando o Majorini nos ingressos lá. Ah, preço dos ingressos Majorini? É. Sensacional. Imagina nós aqui, velho. Olá, tudo bem? Dólar subiu. Tudo bem mesmo, RG? Lamentável, hein? Meu velho, e qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se o Benjinho aceita. Ah, ele vai sentar fácil aí, né? Ah, ele senta. Novo ele Osasco. Senta fácil, velho. O quê? Novo Osasco. Ah. Não tem nem segredo, né? Não, isso aí não dá pra mentir. Mas olha, o Bá tá levantando, porque ligou o Majorini aí também de Osasco, hein? Não, nunca liguei, Benjinho. Primeira vez, juro. O Databá não passa nada. Se você estiver mentindo, amanhã você pode amanhecer com teus pés tudo pra dentro? Sim, com certeza. Na verdade, o pé eu já não tenho direito, né? Mas pode amanhecer. Você perdeu o pé, velho. Benjamin, não dá uma dentro. Olha, Benjamin, você. Não, ele dá tá uma zoando. Dentro, Benjamin. Olha, Benjamin, você. É mentira, mentira. O que aconteceu com esse Benjamin, eu vou dizer, cara. O cara tá zoando. O que eu vou estar zoando? Estamos zoando. Pera aí. Deixa o ouvinte falar. Você é sem freio, velho. Ô, Benja. Oi. Falar em pé, eu tô tratando atualmente, até falar publicamente aí. O mano falou que o médico do Corinthians é o. São os melhores médicos que tem, e realmente é. Eu tô até meio emocionado, mas assim, eu tô tratando com o Ivan Grava, é um cara que meu filho tá me ajudando Joaquim. Muito. Ele atendeu meu caso, tem um monte de problema no pé, de tendinite, porão, algumas coisas aí no Benjamin pé. Benjamin é um né? Trouxa, velho. Desculpa o Benjamin, viu, cara? Você é o cara, mano. Não, mas obrigado, viu, amigo? Mas eu gostaria em nome da é de perdão, é. Olha, eu nunca falo desculpa, isso. Cara. Quando eu falo, o cara tem problema no pé, velho. Você é um escroto, cara. Mas é melhor saber se eu soubesse. Não, eu sou um puto escroto. Mas é melhor ter problema no pé do que perder o pé. Outro dia assombrado. Outro dia assombrado. Só tem problema quem tem, né? Eu tava aqui na Paulista, tava voltando do banco ali com o Benjamin. Não, não é verdade. A gente tava aqui na Avenida Paulista e ele pegou ali um deficiente visual e rodou o carro. Não, não fala isso. Fala aí. Tem gente que acredita. Você fez isso mesmo. Deus você fez isso sim. É. Jamais falei isso. Aí eu fui obrigado a auxiliar o cara. Falei, pra onde mas você tá o amigo. E aí eu digo que ele tirou a bengalinha do outro. Ô, amigo, mas o pediu dinheiro. Ele falou como. Desculpa, viu, cara? Em nome da rádio, eu peço desculpas. Cara. Não, mas tá você... tranquilo, mano. Eu desejamos bem, melhores. É corintiano que nem nós. Não, então, mas é o senhor de coração? Não, eu queria agradecer publicamente ao doutor Ivan, que tá pegando meu caso, tá tratando. É um excelente médico. Foi muito bem atendido com eles lá. E... Mas teve que acionar a franquia, velho? Fez por fora. Franquia, não, carro? O cara tem um amassado no pé agora. Vai fazer um martelinho de ouro aí, o cara. Tá louco, velho? Tá fazendo. Tá maluco, mano? E foi caro o orçamento pra fazer tudo aí, mano? Orçamento, velho? Orçamento é um pouquinho caro, mas ele dá um bom desconto, então... Por ser médico do Corinthians, ele ainda falou, se é corintiano, comigo tem desconto. Boa, isso aí, mano. Isso aí. Ah, deve falar pra todos. Fala nisso. Opa! Oi! Um abraço pro Joaquim e pro Ivan aí. Tem que trazer o Dr. Joaquim Grava aqui, que o Dr. Joaquim Grava, que ele tem de história boa, cara. É da hora. Puto, que o Joaquim Grava é gente boa, que ele tem de história legal, Bá. É da hora, mano. Eu vou dar o número, liga, convida ele, tem que vir aqui, sim, gente boníssima. Mas e aí, moto? Como é pra você agora? Meu? Você que fala do pé do cara, velho. Eu amigão. Não falei do pé do cara. Falou. Ô, amigão. Falei. Coringão tá próximo aí de conquistar mais um título brasileiro. Em qual rodada você acredita que isso acontecerá? Eu vou falar pra você, eu vou cravar contra o Atlético Mineiro, porque vai passar o rodo no Flamengo e e vai passar o rodo no Atlético Mineiro, aí já era, aí acabou. Não, mas verdade, matematicamente... Acabou, mas matematicamente, logo mais já era. Não, então, mas matematicamente contra o Atlético ainda não dá pro Corinthians ser campeão. Mas moralmente não tem conversa, né, mano? Não, aí eu concordo. Ah, eu acho que o confronto direto vai determinar aí quem, que o Corinthians vai ser campeão de fato. Mas eu acho que o Corinthians ele vai, talvez, aí mesclar a pontuação matemática para que possa ser campeão entre as rodadas ali, contra o Vasco ou contra o São Paulo. Eu acho que contra o São Paulo. Ia ser bom, hein? Imagine no Itaquera, Corinthians campeão em cima dos Bambis, já era. Em cima de quem, velho? Em cima do, da bicharada. Ah, palhaço. Ai, ai, ai, ai. Como que põe faixa em galinha? É. Ah, não. A galinha azul, não tinha? O cara tá brincando com você. Galinha azul. Brincando, caramba, eu tô brincando com ele também. O ignorante da porra. Abre a asa aí pra eu botar faixinha nela, vai. Falou com raiva. Abre a asinha, abre a asinha. Ó, amigo. Só não levanta o pé da galinha. É, tem o Corinthians, se ele for campeão contra o Vasco, ele vai ser campeão jogando no Rio de Janeiro. Aí. E se ele for campeão contra o São Paulo, ele vai jogar aqui em São Paulo. Eu particularmente acho que o Corinthians vai ser campeão no dia 22 de novembro de 2015. E aí sim, segura a festa, hein, velho? Porque ninguém merece mais título brasileiro do que o Corinthians, cara. Por quê? Que bobagem. Por quê, bobagem, velho? Que bobagem. Por tudo que aconteceu, velho. Por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu. Eu vejo, ó, por exemplo, a trajetória do Corinthians nesse campeonato brasileiro. Me lembra aquele filme lá. Em Busca da Felicidade. Você assistiu esse filme? O do moleque? A Procura da Felicidade. O do moleque. Smith. Sim. Eu vejo aquele filme, me lembro o Corinthians desse campeonato brasileiro. É. Mas o cara quase se arrebentou, velho. Passou fome, se ferrou. Pois é, no final ele se dá bem. É. E é praticamente o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians ele passou por maus bocados nesse campeonato brasileiro, depois daquela eliminação aí pro Guarani do Paraguai que ninguém esperava. O Corinthians acabou vivendo um momento de turbulência, mas o tempo mostrou que o Corinthians tinha futebol pra poder ganhar esse título. E diante de todas as dificuldades, cara, o Corinthians ele merece sim ser campeão brasileiro. O título estará em excelentes mãos. E ô, amigão? Falei, mano. A quem você atribui essa campanha do Corinthians? Ah, vou falar pra você, o Tite em primeiro lugar. Eu vou então, é isso que eu ia falar. Quando ele voltou, eu achei que não seria aquele bom momento. Tive a mesma opinião que você, achei que não seria um bom momento voltar tão recente. Sim. Então você não manja porra nenhuma. Ele tá representando, ele coloca o time em ordem. Paga pau, mano. Fez jogar muito e... Então, Renato Augusto, Jadson, Elias... O cara tá jogando o Gil é um monstro, e o Cássio, então, não tem o que falar, mano. Mas, o amigão, Cássio, como você disse. Ô, amigão, deixa eu te questionar com relação a isso, cara. É, eu acho que são três pilares aí que fazem um time campeão. Diretoria, treinador e elenco. Se você tivesse que atribuir aí porcentagem de 0 a 100% aí pra cada um desses três itens que eu citei aí, diretoria, treinador e elenco, você dividiria como isso daí? Eu vou falar pra você. 20% a diretoria... Uns 40% Tite e 40% time. Mas tem um quarto aí, né? Oi? Tem um quarto pilar aí, né? Ó, passa aí, passa uma pomada no cotovelo aí, o Comédio. Não, eu ia falar, departamento médico, fisiologia. Aí, tá vendo, mano? Aí, você tá muito assodado, velho. Não, porque o Portuga tá assoprando aqui o apito. Olha aí, apito nenhum, não fiz apito nenhum, não, velho. Parece que o Portuga tá... Não, senhor, é com a consciência. Com uma genitália na boca. Piso na consciência. Não, mano, eu não disse nada, não. Não, você insinuou sim, seu Comédio. Você não tem personalidade pra falar no ar. Pô, mas eu tô quieto, cara. Mas, ô, amigão, com relação ao que o Sombra falou, o departamento médico eu também acho que tem importância, apesar de ter sido irônico. O departamento médico do Corinthians aí foi fundamental. Irônico? Cara. Como assim? O fisioterapeuta botaram todos os jogadores pra correr, pra andar, pra sem quebra-quebra, porque o jogador contundido prejudica muito o time no dia a dia, né? Mas, então, mano, já que você. É quase zero no Corinthians. Já que você citou, eu não vou deixar passar porque você falou que. Se o departamento médico pegar o Wagner Montes e treinar direitinho, ó. Ó, preparador físico, o departamento médico e o fisiologista do Corinthians pegarem o Wagner Montes. Ele virará o novo Pistores. O meu nome é Manco Pistores. Ó, você falou que eu sou polêmico, esse negócio do Sombra. Mas você fala igual, o negócio da arbitragem. Saiu uma matéria ontem aqui, num site chamado 90 Minutos, de um levantamento feito pelo Fox Sports até a rodada 28, que mostra o placar sem os erros de arbitragem. Placar real. Não que eu concorde com isso, porque isso é muito relativo, mas a matéria saiu. Mas você deve concordar. A matéria saiu. Concordamos com isso. A matéria saiu. Eu não vou dizer que eu concordo. Eu também não concordo, mas é uma matéria. Não, eu não sei. Acho que é legal. No campeonato real, só entre os quatro eu vou falar. No campeonato real, o Corinthians tem 67, o Atlético Mineiro 59, Grêmio 55 e Santos 49, tá? Sim. Nesse levantamento, o Corinthians teria 61, o Atlético Mineiro 61, o Grêmio 5... Não, 61 os dois? Não, o Corinthians 63, corrigindo, Corinthians 63, Atlético 61, o Grêmio 55 e o São Paulo teria 53. Agora, esse, aí que tá. Como é que tá? Isso? Eu não sei como é que ele garante. Pode ir aqui. Depois aí, continua. Oh, cadê o perdão aí? Eu vou dar a tabela inteira e depois vou dar o passe real. Não, não. Olha, a gente já sabe. O Santos lá. É o rei do apito amigo. O Santos é muito favorecido. Ó. Vou dar os 10 só pra você ficar muito. O Santos ia cair. É o time que mais foi favorecido. É impressionante. Ó, sombrar aqui, os 10, rapidinho. Atenção amanhã, arbitragem. Ó, rapidinho os 10. Tabela real. Corinthians 67, Atlético Mineiro 59, Grêmio 55, Santos 49, Palmeiras 48, São Paulo 47, Inter 47, Ponte 47, Sport 46 e Flamengo 44. O que é isso, hein? Isso é a tabela original. Tabela real. Agora real. Vamos a essa aqui. Tabela essa aqui. Real. Vamos a da Fox. Vamos a da Fox. A tabela sem erros e vamos lá. Corinthians 63, Atlético 61, Grêmio 55, São Paulo 53, Palmeiras 51, Sport 50, Ponte 50, Santos 49 em oitavo, Inter 46 e Flamengo 44 10. Quer dizer que o homenzinho do apito tirou 6 pontos, São Paulo? Pelo que a Fox disse, sim. Não, que porque isso aí. Tirou quantos aí? É brincadeira. Tirou bastante. É brincadeira. Não tem nexo isso daí. Você falou que o Santos na tabela, se não houvesse erros de arbitragem, teria quanto? Agora em oitavo lugar, é isso? Não é os pontos. Não, os pontos são os mesmos, mano. É a colocação, porque outros clubes passariam. É o que eu digo. Ele não estaria na colocação que está. Os pontos são os mesmos. Peraí. O Santos. Outros clubes passariam. Ele teve inúmeros pontos ali que ele foi beneficiado pela arbitragem aí com pênaltis, enfim. Calma, caiu. Mas é que tá, não? Mas caiu em oitavo, Sombra. Mas estaria com 49 pontos. Como isso não tem nexo? E outra, eu acho que isso daí é uma grande bobagem. Primeiro, um erro de arbitragem, dificilmente você vai ter ali, por exemplo, em unanimidade. Pênalti, quando você vai julgar uma imagem de pênalti, uma unanimidade. Uma coisa você fala, o cara tá um metro impedido, isso daí é incontestável. Agora, um lance de falta, um lance de pênalti, muitas vezes gera dúvida. Você não vai ter 100% de convicção e você não vai ter 100% de aprovação de todo mundo. Mas ali, quem fez isso, mano? É quem não tem time pra torcer. Mas é que tá, aí fica aí, alimentando. Não fui eu que fiz. A matéria foi colocada então, lá. Você também, bobagem. Como não tem time pra torcer, grande você fica bobagem. Fomentando essas bobagens. É que você não foi. Não, senhor. É quando você foi favorecido, você tá atacando. O senhor foi favorecido, o senhor tá atacando. Quem não foi favorecido? Quem não foi? Quem não foi? Acho que o Palmeiras foi prejudicado. São Paulo foi prejudicado. São Paulo campeão e Palmeiras vice-campeão. Pronto. Paulo Nobre. Brincadeira. E o Leco, que agora vai ser presidente amiguinho. Tá bom. Tem que entrar em contato. Mas não é só o Corinthians, não. Isso é um absurdo isso aí. Eu quero dizer que os erros não são favorecendo o Corinthians ao B. O Santos também, por acaso. O Flamengo também era pra estar mais acima. Vamos ser justos, honestos. Isso é um absurdo. Vamos ser justos pra todo mundo. Não é falar só do Corinthians. Oh, é joga, falar de todo mundo. Joga a bola. Que falar de todo mundo? Vocês são loucos. Joga a bola. Não. Não sei mais se é importante é o trabalho na base ou é o apito. Joga a bola. Trabalho no apito também. Joga a bola. A diferença seria 2 pontos, Corinthians Atlético Mineiro. Não hoje tem, é de 7, não tem 8. Time pra torcer. Joga a bola. Vamos fazer o seguinte. Limpa a cutia de atleta e enche de árbitro lá. O Santos foi tão beneficiado. Que é o primeiro do campeonato. Vocês estão loucos. Você está caindo. Para. Fala, Carlos. Diga aí, Carlos. Ô, mano, agora fala sério. Você falou de outra porção aí do time, diretoria e treinador. Tem a capa do Batman também, né? Que é a camisa do Corinthians. Eita, aí. Quando saiu lá, ninguém falou da capa do Batman. O Augusto vivia machucado. Não mas é verdade. O Adriano não deu, não jogou. O joelho todo estourado virou fenômeno no Corinthians. O Pato, que era também vivia quebrado no Milan, vem pro Corinthians e joga a bola. Peraí, Ronaldo virou. Ronaldo virou fenômeno no Corinthians? O Ronaldo virou fenômeno no Corinthians. Do Ronaldo foi no Corinthians. Para de falar besteira. Para de falar bobagem. Ô, amigão, o almoço alfafa tava turbinado? Não. Amigão. Se você parar pra analisar, é porque aí a dor de cotovelo vai imperar novamente. Mas olha, o auge da carreira do Cássio foi no Corinthians, o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians. Porra, tá o auge da carreira do Elias tá sendo no Corinthians, do Renato Augusto idem, do Jadson idem, do Guerreiro idem. Por exemplo, o que você falou do Ronaldo, não deixa de ter razão, porque o Ronaldo ele foi um jogador consagrado? Foi, de fato foi. Mas era um jogador que... Era um jogador que tava, por exemplo, no pátio do Detran. Mano, para com isso, Ronaldo. Ronaldo era um jogador que tava lá de roda pra cima no pátio do Detran. É verdade, tá, tem que falar tava a verdade. Tava abandonado, o Corinthians foi lá, reformou o carro, deu uma oportunidade pra ele jogou demais, tá certo? Um dos auges da carreira do Ronaldo foi no Corinthians, sim, porque ele jogou em alto nível. Por exemplo, um cara que o Corinthians revelou aí também, o Tevez. Um cara que despontou no Corinthians. O Tevez era campeão da Libertadores e do mundo quando ele veio. Nunca foi vendido quando jogou na Argentina. Vendeu pro Chase. Vendemos pro Chase, pô. A chance do Tevez voltar pra Europa é passar novamente pelo Corinthians. Olha, mas quem disse que ele quer voltar? Assim como a chance do Pato voltar pra Europa é passar pelo São Paulo, né? Aí, responde aí. O Dute do Pato pertence ao Corinthians, mané. E o Dute do Tevez pertence ao Boca. Então acabou. Se quiser vender o jogador novo novamente pra Europa, tem que repassar pro Corinthians. Não, discordo de você, mano. O que valorizou agora o Pato é o São Paulo. O que valorizou o Pato. Olha bem que o Benjamin falou. Esse mano não tá bem, velho. O programa tá chato demais. Faz uma reclamação pro Benja, vai. Ô, Benja, agora é sério. Você acha qual a probabilidade do Pérez vir o ano que vem pro Corinthians? Ou se tem algum jogador que você fala que não, esse é o cara que vai vir o ano que vem pro Corinthians? Ah, eu vou mesmo tomar café. Tchau. Eu vou dar chato demais. Eu acho que a probabilidade do Pérez vir é pequena. Pequena? Eu acho. E sabe se tem algum jogador engatilhado aí pro ano que vem? O jogador que o Corinthians está tentando é aquele jogador que é do Fluminense, que é o Fernando Bob. Não, mas tem que ser cara grande, cara bom. Mas o Fernando Bob não é do Fluminense, que é do Fluminense, é o Birubiru. Não, o Fernando Bob também tem o Fernando Bob é uma pequena percentual, um pequeno percentual é do Flu. Mas eu não sei ainda nome de peso ainda, não sei se tem pra vir não. Por que se preocupar com o nome de peso? Até porque hoje não tem nome de peso. Ó, deixa eu mandar um recado aqui do Zeque, que o Portugal saiu do estúdio aqui, mas abriu o Twitter agora. Ele falou o seguinte aqui, ó. Na sexta-feira, o oráculo de Ururu disse que o Sport jogaria contra o Atlético Mineiro com portões fechados. Pergunte-me como 25 mil pessoas pularam no... eu ia falar pra vocês, o programa de vocês eu escuto desde... 2003, 2004, mais ou menos. Foi apresentado para um amigo meu na escola. Cheguei a tomar advertência que eu ficava ouvindo fone de ouvido à noite. Ouvindo vocês. Quem me apresentou o programa de vocês foi o Rubem Júnior. Mandar um salve aí para ele. O jogador? O Thiago Ferreira, que estudou comigo até a faculdade aí, parceiro. Tá ouvindo vocês. A galera dos times que eu jogo aí do Tottenham, do Itaú. A galera da Arena Remédios aí de sábado. Eu, infelizmente, estou afastado do futebol no momento, mas está todo mundo acompanhando aí, mandando um salve para vocês. Opa! Ô, mano, valeu. Pô, muito obrigado aí, velho. Valeu mesmo. E, ó, desculpa a brincadeira do Domênico contigo. O Domênico realmente é sem noção também. O Dodô é fogo. Chupa, Dodô. É isso aí. É, o Domênico não tem o menor... Você que zoou, cara. Foi, o Domênico é sem noção, né? Domênico é sem noção. Amigão, um abraço para você aí. Melhoras aí pro teu pé, viu? Deixa eu só falar um negócio aí. Solinha Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa! Valeu! Tem um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania também. Valeu! Eu queria mandar o Dodô um amo ela aí. Porra, velhinho. Minha esposa Tatiana, ela Dodô tá ouvindo também. Dodô foi fazer porra, velhinho. Minha mulher que não gostava de ouvir, tá ouvindo. Tá certo, velhinho. Cada vez mais mulheres ouvindo. E manda um abraço pro doutor Ivan Grava. Valeu! Oh, valeu, parceiro. Muito valeu, obrigado, hein? Valeu, falou, mano, um abração. Um abraço, fala com vocês, felicidade, tchau, tchau. Alô, tchau, galera. Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, esperando o sinal abrir, de repente, batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros, Ed Bate Pronto, mano. Não. Como eu não gosto de falar por trás das pessoas, eu vou repetir aqui o tweet do Zeke. Melhor não. Ele falou o seguinte aqui, ó. Na sexta-feira, o oráculo de Ururu disse que o Sport jogaria contra o Atlético Mineiro de portões fechados. Sim. Pergunte o como 25 mil pessoas pularam o muro. Responda. Responda como é o nome? O como é o nome do rapaz? Não, cara, do caixão. Assim como é o nome dele. Zeca, conta o seguinte: a punição foi dada e o Sport entrou com recurso junto à CBF e conseguiu abrir os portões. Então, se você se informe que existe. Calma, calma. Sim, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite a gente tá fazendo programa. Não, eu falei. A CBF não funciona depois das 8. O animal, o recurso foi feito, teve a punição, pesquise. E o Sport entrou com recurso. Entrou com essa resposta. Mas peraí, você deveria trazer informação. Eu moro na CBF? Peraí, eu sei da punição, do recurso eu não sabia. Informação errada. Ué, mas eu entrou com recurso depois. Você ganhou recurso, não foi depois das 8 da noite. Você deveria ter dito aqui, não. Não sei, horário. Tinha punição, vamos mano. Buscar, calma, e digo mais, ele tá me atacando porque eu falei a verdade, 100. Não foi de uma hora pra outra que o Sport. O Sport vendeu 25 mil ingressos. Ninguém vende 25 mil ingressos também com o Gavi do jogo. Não, justamente. Tinha sido feita uma promoção, mano. Tá. E saiu a punição. E eles entraram com recurso. Foi isso que aconteceu. Eu fui pesquisar. Mas não foi sexta-noite. Não foi. Tinha uma punição. Mas a informação que você trouxe foi de sexta. Mas tinha punição, pesquisa. Eu não tinha conhecimento do recurso. Ah, tá. Ah, mas eu não sou obrigado a ter conhecimento do recurso. Claro que é, se você trazer informação. Não, eu tinha informação da punição, não que tinha sido aceito o recurso. Simples. Claro. O bicho quebrou aqui. Mas toda pergunta tem a sua resposta e eu dei a resposta. Ah, vai. Tá, também tá esporte. O que mudou essa porra aí também? Aqui, ó. Ah, vai. Eu tô falando aqui, ó. Portuga Marceneiro. Conhece o pau pelo cheiro. E aí, ele pegou. Ah, juiz. Velho, o Juca tá aí, velho? Você tá na maldade. Sempre. Você tá na maldade comigo, filho da puta. Ô! Oh! Você tá fora do ar. Ah, não. Foi a frase. Aí, Portuga, vou começar a torcer pra chover muito em São Paulo. Assim você não vem pra falar essas besteiras aqui. Toma um cartão vermelho aí. É. Vai lá, Portuga, vou fazer um cocô de já era, volta daqui a pouco. Ô, velho, o Juca, velho. O Juca caiu do banco, o cara tá levantando agora. Caraca, deu uma... Domênico Gato. Pois não, RG. Aí a menininha conversando com o pai, né? E o pai no celular, não prestava atenção, e a menininha nervosa. Papai, papai! Aí ele, o que que foi, filha? Papai, desliga o celular! Aí o pai desligou o celular, certo, né? Certo. Aí ela falou assim, pai, de onde nós viemos? Aí, filha... Parece o Mota. De onde nós viemos? O papai já falou, filha. O homem é descendente de Adão e Eva. Veio de Adão e Eva, entende? O papai já explicou pra você. Entende, é o Pelé. Aí a menininha parou, né? Papai, mas, papai, desliga o celular, papai. Aí o pai desligou o celular e falou, fala, filha. Ela falou, mas papai, a mamãe me disse que somos todos descendentes do macaco. E o pai já puto da vida nervoso, né? Olha, filha, faz o seguinte, ó. É muito simples. Uma coisa é a família da sua mãe, outra é a minha. Sensacional, hein? Sensacional, hein? Porra, fica enchendo o saco de onde que nós viemos, velho. Ah, é esse Start 97, Motinha! Oi, deixa eu falar uma coisa, chefinho. Claro, vai. É, eu ia falando. Descobriu quem é o Zé Sérgio? É, descobri. O Luiz Ademar me falou. Diz aí, nota. Ô, chefinho, o São Paulo aí estaria negociando com o meia Camilo. Só fala do São Paulo, hein? Brincadeira. É, destaque do Chapecoense no Campeonato Brasileiro. É meia. É, o meia hoje? Camilo. É hoje, isso aí. Né? Camilo, e o meia Vinícius do Fluminense também. Hã? Meia Vinícius também do Fluminense. O São Paulo estaria negociando. Será que o São Paulo pode trazer? O meia Vinícius? É. Esse Vinícius, ele vai ter passe livre aí, né? Vai... no fim do ano. Como é que ficaria essa história se São Paulo, por exemplo, fechar com o cara? Vai estar palavrado. Fechar vai ter que emprestar o cara, não pode ficar no São Paulo, é isso? Não, assim, se o São Paulo for punido, vamos supor que ele é punido com uma janela, tá? Inclusive o julgamento do caso Iago Maidana... Vai ser um dia antes. Vai ser um dia antes da eleição. A eleição é dia 27, o julgamento dia 26, é isso? Isso. Não é... Cabe recurso, né, depois. Mas vamos supor... A janela para inscrição abre lá no dia 1º de janeiro, que seja. E o São Paulo já está definido, foi punido com uma janela. É. E o São Paulo fez um acordo com o jogador, não vai poder inscrever. Não vai poder. Mas e aí, continua pagando o cara? Aí, bicho, tem que resolver lá com o jogador, cara. Agora, qual jogador vai querer assinar com o São Paulo sabendo que o São Paulo vai ter um BO. Diz que o São Paulo, mesmo for punido, chefinho, pode ir até a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, para recorrer. Sim, e que ganharia com certeza lá. Tem vários recursos, mas aí depende. Acho que alguma penalidade o São Paulo vai ter. Agora, qual é? Não sei qual que vai ser. Se vai ser multa, se vai ser janela, não sei. Aí eu não sei, não. O que vai acontecer é difícil saber. O que mais aí tem de informação, Motinha? O Michel Batos. Michel Batos pode jogar? Ele Batos em quem, mano? Bata em todo mundo, se Deus quiser. E Michel Batos. Fala o provável time, Motinha. Esse aí? Não é. Falaram pra mim que não. Estão dizendo que é o provável time. Talvez o Luiz Fabiano não jogue, eu acho. O cara, na hora, a última hora, vai mudar. Animal Planet. Quem? O quê? Fala aí. Fora do ar aqui, né? Um cara passou aí. É. Isso, chefinho. O Modena passou aqui. Vai passar um especial teu no Animal Planet. Mas só isso do Tricolor, Motinha? Ó. E do Santos? Do Santos, RG. Como do Santos, RG? Eu tô com notícia do Santos aqui. Ah, tô te falando. São Paulo. Tô te falando. Eu não sei, Júlio, eu não sei o que você vê. Eu não sei. É uma samambaia, velho. Eu tô falando do São Paulo. Como é que chama aqueles vasos lá, Domênico? Tua mãe... Vaso Ming. Não os Ming. Isso, esse mesmo. O Júnior aqui coloca lá, ó. Isso, samambaia. Chaxim. Chaxim. Tem que ter um Chaxim. Vamos lá no CEAGESP. Vamos fazer a promoção da rádio. Chaxim. Olha, no Santos o que tem de novo lá são as críticas do Dorival Júnior com relação à maratona, né, ao calendário. É isso que ele está criticando. E está dizendo que o Santos está empenhado sim nas duas competições, está tentando levar da maneira como dá. Né? Tanto Copa do Brasil quanto Campeonato Brasileiro. Você acha que se ganhar a Copa do Brasil aí afrouxa, né? Pode ser que aí vai começar a fazer os próprios jogadores. A tendência é essa, né? Sabe por que depende, Sombra? Eu acho que os times que estão classificados ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, eles têm um valor financeiro ali para receber. Por exemplo, o campeão, ele tem uma quantia. Se eu não me engano, mas o vice-campeão, o RG, ele recebe 2 milhões a mais de reais do que o terceiro colocado. Então, mas o primeiro e o quarto, segundo. Eu não sei qual o primeiro é o e o segundo é que ganham bem. Dizem que é uma boa grana. Então, né? Mas pra quem tá devendo aí, como o Santos talvez agora tenha quitado a dívida com jogadores ali, mas o Santos ele tá capengando financeiramente como a maior parte dos times brasileiros, RG, qualquer tinguá a mais que entre. Mas a Copa do Brasil também é uma boa remuneração, né? Não, claro, mas relação, por exemplo, mesmo o Santos vencendo a Copa do Brasil, eu não acho que ele vai abdicar do Campeonato Brasileiro, não. Ah, não, mas aí eu penso que abre mão um pouco, mano, porque não é nem da... porque senão o Santos tiraria jogos da Vila, iria buscar jogar mais em São Paulo, e isso não vai acontecer. Ele continua jogando na Vila, continua não tendo renda, quer dizer, então se ganhar a Copa do Brasil, velho, esquece. Vamos aguardar pra ver. Tá certo. Vamos trazer mensagens aqui através do aplicativo da Energia 97, no oferecimento da Esser, construindo com valor. O Carlos Salmazzi. Boa noite, amigões. O Corinthians fez 16 pontos dentro de casa e 11... no segundo e 11 fora no segundo turno. Já o Santos fez 21 dentro de casa e 4 fora. Então, ambos têm razão, dizendo que Santos e Corinthians estão equiparados no segundo turno com 27 e Santos com 25. Porém, o Mano está correto, dizendo que fora de casa o Santos é uma piada. Ah, mas é mesmo. A campanha do Santos fora de casa desde o primeiro turno, pô. O Santos só tem uma campanha melhor que o Joinville, RG, fora de casa. O Luiz Massola. Só uma coisa. Coringão é ex-campeão brasileiro. Vai, Corinthians. Abraço a todos. Um abraço pro meu cunhado picareta, Zé Martinelli. Cunhado picareta. Doriano Meira, Portuga. Ah, diga. Encontrei Doriano. Seu pescoço. Doriano. Você vem retirar o Não, cuidado, você já levou vermelho hoje. O Portugal outro dia foi dar um nó de gravata para o mundo. Calma. Eu vou respeitar, eu ia responder não. O cara, mas com esse nome, o próprio escrivão que escreveu o teu nome já te zoou. Agora, gente, calma, esse menino aqui, ele foi maldoso comigo. Boa, eu não sou um sujeito que guarda o rancor de ninguém. Não. Mas o Mano é muito meu irmão, mas nem por isso eu vou deixar de falar. Jornal Folha de São Paulo, dia 5 de agosto de 2010, às 22h44. Alberto do Alibe é condenado a 3 anos de prisão por estelionato. Mas ele ficou preso? Pra dar idade, tá? O ex-presidente do Corinthians teria obtido vantagens ilícitas importantes de quase 1,5 milhão de dólares, tá? Alberto do Alibe foi condenado nesta quinta-feira a 3 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto por crimes de estelionato contra... A agremiação do Alibe pode recorrer. Então, a sua resposta para se ele foi condenado, ele foi. Não, então você deveria ler o restante, porque, por exemplo, essa sua informação é defasada, porque se ele pode recorrer, cabe recurso. Mas ele não foi por causa da idade. Não, peraí. Lê o contexto geral. Ué, mas ele falou que ele não foi condenado. Recurso, mas, Mota, mas se cabe recurso... É igual o Lucas do Esporte, cabia recurso e teve recurso. Ao contrário, se coube recurso... Mas depois, olha... Tá vendo? O Portuga depois ele vai pra casa, lá ele vai perguntar, vai ele vai processo, ver como que foi, se chegou no Supremo, etc e tal. Mas agora não dá tempo. Eu vou te falar onde eu enfiei a cabeça pra perder o pescoço. O Jorge Luiz, ele fala, olha, nessa história de querer renascer na pele de ídolos, o Mota queria nascer na pele do Richarlison. Ah, que isso! O Tauan Mendes... Sombra, o Mota só falou o Rogério porque não conhece mais nenhum jogador. Que isso? É só conheço o Rogério, só passa na TV o Rogério. Gente, não é mentira. Como é que é o nome daquele outro goleiro que fez com a gente lá no resort também? Sete. Conheci lá naquele dia. Mas não tenha dúvida. Foi no meu quarto. Zé, tem uma foto tua com 12 anos com a camisa do São Paulo? Zé, você tá falando? Tem uma foto tua com 15 anos no Morumbi? Pessoas. Tá bom, com 18 anos, tem a foto do tu no Morumbi? Eu já te falei a história da minha vida. Ele morava numa ilha. Pô, mas até quando pegou fogo com tudo? Com 22 anos, tem a foto do tu no Morumbi? Com ele 25. Morava numa aldeia, Benja. Não, isso acredita. Não tinha acesso. Você acredita nisso? Não tinha internet. O Jefferson Carmo. Não tem registro da tua vida, em lugar nenhum. Eu não respeito. O Jefferson Carmo, ele dizia: eu queria ter nascido na pele do. Do? Do RG número 2, ele é meu ídolo, porque acorda 1 da tarde. O RG, mas peraí. 1 da tarde é horário de verão. É. Ah, mas tudo bem, mas tem verão por muitos meses, né, velho? O Thiago Lessa, vocês são loucos, eu queria ter nascido na pele do Vampeta, o que esse cara curtiu. Bom, não sei, né? Olha, o Dorival Lima Júnior. Dodô, hoje o Mano tomou muita bomba, afetou a cabeça. Hoje tá F. Mano tá maluco. Eu tô estudando o Campeonato Brasileiro aqui, velho. Não tenho tempo pra perder com ele aqui. Tô vendo um negócio importante. O Sérgio Palermo Júnior. O Mano disse que gostaria de ter nascido na pele do Rui Rei? Aí, mano, responda o cara aí, ó. Aí. Eu gostaria de ter nascido a pele das suas costas. Ah! Mané. Olha o Doriano aqui, ó. O Martins, Lucas Martins, o Motinha deveria receber a adicional por insalubridade. Aguentar o Benjamin é dose. Nossa! Quem aguenta o Benjamin é dose? O cara surgiu na Terra com 34 anos, velho. Negócio de pele. Aconteceu, você viu que tragédia aconteceu em São Paulo? O cara fazia triatlo, um atleta, esportista, 30 e poucos anos aqui de São Paulo, tava de férias em Cuba. Mergulhando e tal, meu. Ele pegou uma água-viva, queimou ele. Ah. Ele teve que voltar, passando mal. Foi pro Einstein e morreu, cara. Ele pegou uma bactéria. Não dava, ele começou a passar super mal. Uma bactéria, uma mas coisa. É referência, e tem até matérias saúde, agora, né? Saindo aí sobre isso aí. Pegou uma água-viva. Pois, hein? É verdade, 30 e poucos anos. Uma água-viva que. Essa água-viva, ela dá uma. Ela só tem uma bactéria. Foi fulminante. 20 e poucos dias. Ele morreu, atleta. Não, mas agora viva mata mesmo. Você já jogou Mario Bros? Agora é verdade. É verdade. É sério, mano. Você assistiu aquele filme? Não lembro se antes só que mal casado. Que a menina me faz xixi nele. Faz que xixi. Ele joga urina. Mas é verdade isso? Que pra aliviar, aliviar o ardor. Isso. Não, mas falta outra coisa, não. Benjamin. Isso, eu não sei. Os médicos desmentem essa. Não. Então falta um médico referendar isso. Quando era pequeno, machucava. Peraí. Minha avó falava. Não, nada. Ah, temos origem de algo? É. Conta quando aí. Você era pequeno, sua avó. Peraí, existe uma avó. Opa, peraí. E ele já foi. Não, já pequeno. Não existe mais. Eu vivia com meus primos. Então, quando era pequeno, quando eu machucava, minha avó falava: mija no pé dele, mija no pé dele, pra na ferida. Pode pesquisar na internet, existe recomendação médica para que, né, não faça isso. Não, mas aí tá na cara, né? Tá na cara que coisa, o cara não vai utilizar urina na queimadura da água-viva se ele tiver condição de passar soro e ficar ali. É, mas você hospital. Tá ali, né? Se ele pudesse tratar. Mas essa bactéria aí, pelo jeito, é um efeito imediato, acho que não tinha muito o que fazer. Ué, mas não. E Cuba é referência em, opa, medicina. É por isso que eu falei, ele poderia ter buscado estranho, um auxílio, né? Em Cuba. Não, não é estranho, saiu até em todas as revistas. Mas pode, o cara ver, tava aqui. Não, ele tava em Cuba. Tava em Cuba. Tava de férias. Ah, tá. Aí tava lá mergulhando, tava no mar. Uma água-viva queimou ele. Cuba! Uma água-viva queimou ele. O cara, né, começou a passar mal. E aí eu tava lendo a matéria e soltei uma bactéria aí que é terrível. Chegou a hora, velho. Mas se a bactéria for terrível, pode ser aqui ou lá, o cara vai morrer. Não tem jeito. Chegou a hora, eu não falei, velho, que aqui ou lá, eu só citei que a pessoa, hora, cara... Ele achou incrível a bactéria. Existem as super bactérias. É, chegou a hora, velho. Não tem jeito. É. Que coisa, hein? Tu vê, a mandinha pegou uma bactéria no pé. É a mandinha. Chama fungo. Na praia. Ele não fica falando pra ela que ela pode perder o pé. O pessoal fica sacaneando ela. Ué, mas o pé dela tava roxo, preto, quase. Ih, então preto não, vocês estão loucos. Tava assim. Tava assim. Tava roxo, preto. Necrose. Não, e eu, uma besta. Boba, né, velho? Cheiro ruim. Eu falei pra ela, tem que vir de chinela, ela vem de sapato. Cheiro ruim, né, mano? Você sabe que o cheiro ruim. Um dia o Mota, mano. Um dia o Mota pegou uma bactéria, a bactéria morreu, velho. Graças a Deus que eu sou resistente, então. Aí a bactéria morreu ou ela cresceu? Não, morreu. Morreu? Essa aqui se desenvolve, essa aqui a gente não sabe. Essa aí eu tem que ir no Instituto Biológico. Você que é mais velha, minha avó fala também, né, questão. Mas, opa! Se um dia for mordido pela cobra. Ih, rapaz. Tem que cortar e chupar o veneno. Ih, ai, essa velho. Piada de novo. Não, é piada. Falam que é verdade. Isso eu vi em filme. É. Mas é verdade. Se for mordido na perna, alguém tem que vir aqui fazer um corte. Corte e sugar o veneno. Um torniquete. Torniquete. Tudo isso. Faz tempo que não via um torniquete. Gente, alemão, isso, torniquete. Tudo isso. Hoje a medicina recomenda que não seja feito. Você pode ter um ferimento na boca, você pode ter... Tá. O veneno isso, te mata. Aí, mas, entendeu? RG, deixa eu fazer uma pergunta. No meio do deserto, velho. Conversa de chupar aí. Você não vai fazer a pergunta. Chupar pra ele. Você não vai fazer a pergunta. Tá, você e o Portuga. Ah, eu? Sempre eu. Sempre eu. Eu tenho 18 opções, mas é sempre eu. É eu, sempre eu que ela escolhe. Eu não penso duas vezes. Se tô eu e o Portuga, boto pro Portuga fazer a sucção, sim. Não. A pergunta é outra. Mas não dá pra mudar o personagem. Você e o Portuga, vocês estão na floresta. Olha lá, hein. Ele toma uma picada da cobra. Não. Aqui na virilha. Não. Você... Calma, deixa ele fazer pergunta. Corta o microfone. Aí o Portuga toma uma picada da cobra na virilha. Só que o Portuga, ele mesmo, coitado, por causa da barriga, ele não consegue alcançar. Eu não tenho problema nenhum com a minha barriga, vai pro inferno. E você é a única esperança de salvar a vida do Portuga, de sugar o veneno. Não, você isso. Suga a virilha dele ou não? Olha lá, RG. Tá calor, tá quente, suadinho. Nossa, suadinho. Só eu que sou, ele não sou. Sendo o Portuga, meu amigo. Boa, RG, obrigado. Você dá uma sugada companheiro... na... Calma, responda, você tá respondendo. Obrigado, RG. Companheiro de longo tempo no programa. Eu faria o mesmo por você. Eu falo com toda delicadeza. Portuga, você vai morrer. Boa, RG. Em terra. Vai morrer, velho. E se fosse o Sombra? Da pica. Porra, já tava morto há muito tempo. Aí, tá vendo? Os caras não são amigos, velho. Quem é isso? Toninho. Tem uma mulher. Começo na língua, ele falou. Que isso? Eu deixaria alguns morrer, viu? Atenção, você corintiano, tem uma promoção legal agora pra loja online do Estádio 97. Você quer ganhar um relógio do Corinthians? Então entre agora na loja do Estádio 97, lojadoestadio97.com.br. Entrando lá, você vai dar de cara com o banner da promoção. Você cadastra seu e-mail e no dia 16 de novembro, nós anunciaremos aqui o vencedor, o ganhador do relógio. Fácil, não é não? Então acesse hoje mesmo, lojadoestadio97.com.br, tá bom? A loja do Estádio 97, que além de inúmeros produtos do seu time... também tem vários produtos do Estádio 97. Ó, do seu time, tem canetas, chaveiros, copos, porta-copos, canecas, kit churrasco, toalhas, relógios, é muita coisa do seu time. E agora você também encontra os produtos do Estádio 97. Bonés, moletons, você vai encontrar camisetas do Estádio 97, mochila. Você vai encontrar mochila, a mochila importada linda. Do Estádio 97, que é linda. E o conheça a loja do Estádio 97.com.br. E agora com os preços do frete muito mais baixos, tá bom? Sim. Acesse lá, tá bacana demais. Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento do... Da Esser. Antes eu quero mandar um abraço pro Adriano Lima, que sem dúvida alguma mandou o melhor tweet do dia. Qual? Benja. Até o Osório, quando era menino na Colômbia, tem foto com a camisa do São Paulo e o Mota nada. Só Mota, e da cobra aí, hein, Mota? Olha. Eu sabia o negócio da cobra, só um minuto. Agora eu vou falar de um empreendimento da S, que é uma verdadeira joia, numa das regiões mais completas da cidade do Mercosul. O Osório tem foto com a camisa do São Paulo e o Mota não. É o Startup Liberdade. São apartamentos de 41 metros e 58 metros quadrados. Um e dois dormitórios com uma suíte. Imagina só, Motinha 171. Uma torre exclusiva com 4 mil metros quadrados de terreno e 1.300 metros quadrados de área verde bem perto do centro da cidade. E mais! A garantia da melhor negociação. Lazer diferenciado e serviços pay-per-use. É isso mesmo. O startup une qualidade de vida à logística do dia a dia. E tudo isso pertinho da estação São Joaquim do metrô, do Parque da Aclimação e de grandes avenidas como a Paulista e a 23 de maio. Amigão, tá esperando o quê, hein? Quer uma localização privilegiada como essa? Pode ter certeza, é essa que você quer, é essa que eu quero. Amigão, vá visitar o showroom na rua Pandiaca Lógeras, número 84. Ou liga agora, 3208-6314. 3208-6314 e fale com o consultor Esser. Esser construindo com valor. Rafa Horn, é nóis, Rafa. É Esser, zombinha. Fala aí, Dodô. A pergunta era pro Mota, né? Ah. Se fosse a cobra que Ih, rapaz. Ficasse o Benjamin, que você faria? Do ar agora, hein, Motinha? Olha, boa. Fora do ar, você falou uma coisa que quero ver. Olha, Domênico, se for uma cobra grande, pela história que ele contou recentemente, ele ia chorar também. Porque ele viu uma cobra grande todo dia saiu chorando. Não, mas eu tenho que salvar. Mas é pra salvar o beijo ou não? Se te chupa ou não te chupa? Eu prefiro morrer. Nossa, você consegue morrer do que eu ia casar com a cobra, dar comida pra ela, colocar, cuidar bem dela, sabe? Ia trazer ela pra São Paulo, a gente ia viver bem até o fim da vida. Mas eu te amo, cobra! Vem, cobrinha! Vem, obrigado, amor! Me beija, cobrinha! Vem, mostra a linguinha pra mim, vem! Vem, cobrinha! Cadê você? Só passar uma informação aqui de utilidade pública. O meu amigo André Querubim, que é dermatologista, ele disse que caso vocês se queimem com uma água viva, Motinha, o ideal é fazer compressas com água do próprio mar e não jogar urina. Ah, é? Vamos dar parabéns para a RG. Não, mas pera aí, RG, é porque a gente tem como base, por exemplo, uma urina suja como a do Portuga. Se for uma urina aquela clarinha, velho, urina limpinha. Uma urina, viu? Uma urina aquela clarinha, RG. Sabe quando você bebe 2 litros de água e vai mijar? E sai clarinha, aí tudo bem, pode jogar, velho. Agora aquela urina preta igual a do Portuga, parece que tá mijando sangue. Dentro dessa sua teoria aí, se o Portuga mijar no esgoto, o que que acontece? O rato pega leptospirose, velho. É capaz do rato pegar leptospirose, velho. Que sacanagem. É verdade. Estádio 97 tem oferecimento... Eles não vão pro céu, velho. Tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Portugal mijou, derreteu a privada. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Agora vamos falar do consórcio Honda, Narigudo. É, amigo, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Para participar é super fácil, compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais sua chance. com o consórcio Honda é muito fácil, muito barato você comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. É, amigão. Olha só. PCX a partir de R$203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$199 mensais. Então não perca tempo, hein? Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Então aproveite amanhã de manhã, vai lá na concessionária, na Japalto, Carapicuíba, e fale com a gerente lá, a Lia. Isso, ela chama a Lia. Liga, fala lá, Lia, o Ben já mandou ligar pra você. Anota aí, 4185-8338. Repita. 4185-8338. E você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda Zombinha. Boa! Muito bem, muito obrigado a todos aí do consórcio Honda. RG, isso quem aí, ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da Fit Camisetas? Nossa, tá pulando no meio da rua igual um louco. Guilherme Mildos da Silva. Boa, Guilherme! Você tem 3 dias úteis para retirar sua camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram, entraram no ar, ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio volta amanhã às 5h30 da tarde no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também no oferecimento de consórcio Honda, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, mano. E só mandar um abraço aqui também pro Henrique Luiz, que tá chamando o moto aqui de caixa d'água. Caixa d'água. Caixa d'água. Valeu, Henrique. Obrigado aí. Falou, gente. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia. Falou. Tchau, tchau. O clima das baladas com a cara da Energia. Check. Vibe 97. De segunda a sexta, 14h. Energia. Energia 97. A Energia 97 é a rádio oficial do EDC no Brasil. Electric Daisy Carnival. Fique ligado, porque só aqui você ganha o seu ingresso. Energia. Senador José Agripino, presidente nacional do Democratas. O governo do PT quer combater a crise trazendo de volta a CPMF, o imposto de cheque. Quer que você pague a conta do que Dilma gastou para se reeleger. Nós já derrubamos a CPMF uma vez e vamos lutar para impedir que ela volte. Porque mais imposto não resolve a crise e piora a vida dos brasileiros. O Brasil não aguenta mais tanto imposto. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. The Weeknd. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Mendonça Filho do Democratas. O governo do PT fez tudo para ganhar as eleições. Gastou que não tinha, mentiu e cometeu graves irregularidades. Terminou condenado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, sem credibilidade e sem propostas para enfrentar a crise, tenta se manter no poder na base do toma lá da cá, levando o país para um buraco cada vez mais fundo. O Brasil não aguenta mais tanta incompetência. O Brasil não aguenta mais o governo do PT. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. E atenção! Estes são os ouvintes da Energia 97 que terão o privilégio de assistir ao show de lançamento do novo álbum Confident, de Demi Lovato em São Paulo. Camila Romano Provasi, Renê Farias Valente, Giovanna da Silva André, Henrique Del Valle e Natasha Anne Prado Goldman.

Night Sessions. Feeling like a precious jewel. And if you want me, then all my love's for you. Night sessions.